reais da minha conta. Caraca, lembra disso? Naquela época o dólar tava tipo 1,50. O dólar era 1,60, pô. Cara, aquela voz na minha cabeça falou tipo, comprar dólar. Que merda. Eu ia magro, eu era magro. Era a tudo, gente comprava naquela porra daquele site louco lá, jogos, como é que era? Shop2. É. Você pode crer, dava pra comprar, era tipo barato. Era em Libra, era em Libra! Cara, tô me esforçando muito pra alguém gritar também. Vai se Uau! Meu Deus, só tem tenor aqui nessa porra? É tipo isso. Só tenor, é. Tudo podcast. Nessa semana estamos reunidos aqui na nossa última investida no mês da independência para falar sobre a Amiibos junto com Pedro Santo e Amora. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilax. E aí, galera? peraí, tem uma coisa melhor, né? Só queria avisar aqui, eu recebi em dólar, tá? Beijo aí, tchau. É verdade. Um amigo nosso postou hoje no Facebook assim: que sonho seria receber em dólar e gastar em real? Aí eu taguei, Ilax. Vendo o sonho. Postem. Só piora a sua vida, na verdade. O Senhor da Eternidade. Hoje eu comprei uma meia e gatos são esquilos. Piada interna. O Kiliano! Eu também entendi, mas tudo bom. Caralho. Eu comprei umas 15 chaves de All Dead Somewhere na última promoção. Eu tava crente que o Kiliano ia falar alguma coisa tipo: hoje eu descobri que meu coelho cagava sucrilhos de chocolate. Caralho! Preciso mandar essa informação pro Kiliano do passado, cara. 10 de 10. Coelhos cagam cereais. O Santo! Major Feet. E a Mora? O Kiliano, era só ter pedido pra mim. Mas tava 15 centavos? Cara, é verdade, cara. Não, mas é pra você falar, cara. Eu contribuí. Não, tá aqui, o segredo é o seguinte: é compra na baixa e presenteia na alta. Exatamente. Você chega, aniversário, você exatamente. R$ 15, você, meu amigo. Falou, a que teoria foi, da bolsa de batata. É tipo isso. Cara, exatamente compra, isso. Assim, eu tenho um jogo no meu Steam que tem várias chaves e ele tá ali guardado. Ele ainda é um jogo recente e tem muitas chaves dele lá. Ih, aniversário, tu falou, toma aqui. Parabéns. E nessa semana vamos juntos para a nossa investida final no Independência ou Sorte com a Miniboss. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Round 1. Senhoras e senhores, não confundam cu com bunda. Esta é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco do Eu Gosto de Jogos em seu programa 197 nesta boceta. Dessa vez nós temos e-mails, significa que em novembro alguém vai ter que apanhar. Cara, galera, eu tô extremamente decepcionado com vocês de novo. É só a gente falar que vai ter sangue e violência que vocês jogam e-mail pra cima da gente, né? Violência motiva o mundo de um jeito ou de outro, cara. Isso você é nunca verdade. Viu um pacifista fazer alguma coisa por isso uma é greve de fome? Foda-se, Gandhi. Foda-se, Gandhi é um boy. Na verdade, ele devia dar porrada em geral. E a gente que não tá ligado, a gente só sabe dos feitos de paz dele. Não, acho que não, ele era meio bundão. Não dizem que naquele jogo Civilization o Gandhi mete a porrada em todo mundo? Isso é? Isso eu nunca vi. Talvez se ele tivesse durado bastante em real life pra virar líder mesmo, né? Ele ia meter a porrada em todo mundo. Agora faça um jogo de luta com gente famosa. Imagina o Stalin onando o Gandhi em porrada. Isso ia ser do caralho. Porra! E deve ser fácil de fazer. Jogos independentes, crianças, façam uma merda dessa e manda pra nós, que nós promove pra vocês. É nóis. Então vamos ao primeiro e-mail que eu vou ler. O primeiro e-mail vem de Brum Van Dijk. Esse é leitor das antigas, Brum Van Pinto. Vejamos. A pedidos, manda esse chimenez cheio de trivialidades medíocres das índias e idiosincrasias de um ouvinte do Eu Gosto de Jogos. Cara, trivialidades medíocres é o que a gente faz aqui, entendeu? Bastante. É o nosso trabalho. Peço clemência ao Banhammer do ódio do Daigo pelos erros de sintaxe e gramática dramática, pois escrevo sobre os eventos de inalação de amônia e H2S. Aí, eu tava falando de elementos coisas químicos, né? Olha aí. Em um laboratório de saneamento às 3h50 da manhã de sexta. Porra, VDM, hein, brother? Tem que ver isso aí, hein, cara. Vida de merda, hein, brother? É. Grande leitura de Ximenes com Daig, o Senhor da Eternidade. Façam mais vezes essa parada, já estamos fazendo uma segunda. E se possível, em vídeo sobre a alcunha de Ximenes. Popcorn Daigo. Tem a ver com pipoca, gente? É, não tem porra nenhuma, mas... Como descrito pelo Arara e pelo Tengu em edições anteriores. Para incentivar tal obra, tenho duas perguntas sobre o mercado indie game. A Tectoy tem algum ponto de vista sobre o mercado indie? Não sei, não ralo lá. Eu tenho cara que trabalha lá, fera. Ele mandou e-mail lá. É, afinal, se jogos indie 8 ou 16 bits tentam emular a experiência da infância dos anos 90, não seria melhor reviver esses momentos no console original com real fucking cartucho? Onik, Mega Drive, bitch. Eu acho que, cara, essa ideia teoricamente é uma boa ideia. Só que a Tectoy, eu acho que ela não dá um fuck pra isso. Eu acho que ela só quer ficar lá na boa, tipo, imprimindo o Master System, tipo, pra sempre. E Mega Drive. Ela vende, então caraca, foda-se. Enquanto eu compro Mega Drive, ela vende. Com a livraria inteira, a biblioteca inteira de jogos na memória. Sim, é isso. É, sim, eles não dariam o primeiro passo nem fudendo. Se alguém procurasse eles, talvez sairia. Outro dia, talvez. Eu li alguma parada que teve, sei lá, em 2013, que venderam tantos Master System quanto o PlayStation aqui no Brasil. Uhum, porque é barato, o pai e a mãe não conhecem, tá lá, o menino não vai reclamar, dá pra ele logo. É, nem vai reclamar, dá porrada nesse reclamar. É, mãe. É pai e mãe, né? Tá implícito. Pergunta 2. Sabemos que o dólar está custando R$3,90, não mais. Não mais, agora deve ser o quê? R$4,10 já. Quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, já vai ser R$4,20 quase. É, talvez. Acho que hoje de manhã tava R$4,08, R$4,06, alguma coisa assim. Para impulsionar as exportações da indústria brasileira, principalmente na agricultura. Ah, é pra isso, tá? É. Só se for, né? Não. Essa estratégia econômica do excelentíssimo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, auxilia as empresas brasileiras de jogos? Só se eles forem vender lá fora, né? Cara, por exemplo, eu vou dizer pela minha empresa, que não é exemplo de porra nenhuma, porque a gente não faz um puto. Mas a gente vende nossos jogos em dólares e tal. Só que, cara, não auxilia a gente, porque a gente, pelo mal, sofre com a crise em todo o resto, né? Não adianta a gente ganhar um pouquinho em dólar e, porra, ter que pagar tudo mais alto, inflação e buceta, né? Então, pagar buceta. Ajuda de um lado e estupro do outro. É, não faz muita diferença, não. É um passo pra frente e dois pra trás. Não ajuda ninguém. Pois é. Um beijo, um abraço, um olhar e um sorriso, Bruno Van Dijk. Próximo e-mail. Próximo e-mail do Chacal Sniper. Hoje, aparentemente, só tem e-mail de gente que é de casa, né? Bom dia. Uhum, tá tudo lá. Aliás, recentemente, quer dizer, nem tão recentemente, eu descobri que o Chacal Sniper tem um irmão gêmeo que é exatamente igual a ele, em todo sentido. Sim. E isso é muito estranho, mas enfim. E é bizarro. A única diferença é que agora um vai ter um filho. Eu nem sei quem é. Acho que é o Chacal mesmo. Mas acho que é o Chacal. Mas enfim, parabéns, Chacal. O, se não for você, o irmão dele, parabéns, acho que já é casado e já tem uns moleques, né? Ah, é? Eu acho não, que é. Não, que é casado. Que mas eu não sei se tem filho. Deve ter. Acho que é. Mas enfim. É, fala, galera. Estou escrevendo para ajudar a alcançar o objetivo de 10,5. Ah lá. Ele nem quer mandar e-mail. Foda-se. Ele só quer que o Luke leve porrada. Impressionante isso, cara. Tenho esperança. É bizarro. Tenho esperança de poder ver o Daigo agredir o Luke em novembro. Eu tô vendo, filho da puta. Aproveitando a ocasião, gostaria de dizer que apreciei muito a iniciativa do BFS de prestigiar os desenvolvedores nacionais. É muito interessante conhecer um pouco da história desses times Z, principalmente saber das dificuldades que cada um enfrentou durante seus projetos. Todos os programas desse mês de independência foram ótimos. E olha que nem acabou. Estão de parabéns. Forte abraço, Chacal Sniper. Muito obrigado, Chacal Sniper. Eu vou fingir que o seu elogio foi sincero, que você só não quer ver o sangue do Luke estancado na parede. Na parede ou no chão? Eu ainda não decidi, hein? É, você decidiu. Ah, próximo e-mail é do Faraday, ou Jujuba Marrom. aparentemente foi você que pôs esse nome nele. Eu não me lembro disso de forma nenhuma, mas enfim. Mas enfim. Olá, amigos do Braço Frente Soco, aqui é o Faraday, ou Jujuba Marrom, como fui batizado pelo Senhor da Eternidade em um podcast que encontrei no fundo de um baú. Que beleza. Muito lindo, bela. Olha aí, nós viramos loot. Que beleza. É. Estou fazendo a minha parte para acabar com o vazio da caixa de e-mails do BFS. Daigo, cumpra sua promessa. Ah lá, sim, quer sangue, filha da puta. Tenho curtido muito essa nova fase do Eu Gosto de Jogos. Já estava quase terminando de ouvir pela segunda vez todos os podcasts. Porra, duas vezes? Durante minhas travessias dessa cidade infernal. Por cidade morar de merda, né, cara? É. Por morar no cu do mundo, dá pra ouvir uns dois podcasts por dia. Caralho. É, tudo bem. É uma hora pra ir, uma hora pra voltar, né? Se pá, né? Um busãozinho ali brabo, ele sendo roubado sem se anotar. Estava pronto para abandonar a esperança de ouvir um conteúdo novo quando, milagrosamente, o Eu Gosto de Jogos ressuscitou. Oh! Sobre o tema do último podcast, ainda não joguei o Dalos, mas tive a oportunidade de jogar o glorioso Oniken e posso deixar aqui minha opinião sincera. Oniken é um jogo excelente no que se propõe a fazer. É um retorno muito bom aos jogos da Era 8-Bits. Eu não curto muitos jogos nesse estilo, mas ainda se diverti nesta jornada e perseverei até o fim. Cachim! Joguei Oniken já faz alguns anos. Porra, o jogo tá o quê? No máximo uns 4 anos de idade? Quatro. É... Cara, por aí. Mas uma coisa ficou marcada em minha memória. A área da minha careca aumentou significativamente por causa daquele boss ter um cabeção amarelo. Eu não me lembro desse boss, cara, mas quase todos os bosses eram meio difíceis. É, o boss ali honra o nome que tem. Na época, essa luta era mais difícil porque tinha um abismo abaixo da plataforma. Ah, ele deve ter jogado no Desura, então. Entendi. Eles atualizaram o jogo depois, então. É, porque tinha um abismo abaixo da plataforma móvel. Ah, tá, eu sei que chefão é esse. Antes tinha um buraco com lava debaixo das plataformas. Eu não me lembro. Esse chefão era chato mesmo. Mas eu deve ter jogado a versão bem primária desse jogo, porque eu lembro que na época, tipo, eu não joguei nem no Steam, eu recebi o arquivo pra jogar mal. Uhum. Então, sei. Não, mas eu lembro desse como, mas eu não lembro desse boss. Chatinho. Ele era mais chatinho antes mesmo, porque se você não chegasse com aquele upgrade e saiu o raiozinho da espada, você estava em merda. Ah, mas isso é a maioria dos bosses sem upgrade, você tava chorando. Vai chorar sangue e pelo cu. Só ansioso pelo próximo baixo frente, foda-se. O último baixo frente pizza foi muito maneiro. Quanto tempo faz? Porra, não sei, faz tempo, cara. Ah, faz mesmo muito tempo. Acho que tá sim para testemunhar momentos como esse da foto, que é eu e a minha barriga jogando um DS. Muito justo. Acho que essa barriga devia estar te ajudando ali. Porra, tava apoiando o DS, né, malandro? Tava sim. Ali. Continuei lutando pela justiça, espalhando a palavra dos jogos da diversão. Abraços e parabéns ao Ninja Inimigo pela coragem de encarar aquela merda de Superman 64. É filha ruim, né? Só filha se ruim. Fudeu. Mas eu não sei o que ele, qual era o objetivo dele ali, sério mesmo. Mas é a promessa, né? Não é, verdade, prometeu? Falar nisso? E aquele jogo da Pantera Cor-de-Rosa? Como é que fica? Olha. Número 1. Eu não prometi nada. E número 2, vai acontecer. Não, se vai acontecer, ok, ó. É só a gente falar com o Ximenes que ele tem essa merda em CD-ROM. Ah, se ele tem, é nóis. Se vê que não é CD-ROM. Como é que eu vou rodar CD-ROM? Nem tem drive de CD-ROM, caralho. Você não tem? Não. Que isso? Porra, CD-ROM, cara. Onde já se viu CD-ROM em 2015? Mas isso é o de menos, cara. Tipo, eu acho que pra baixar faz essa merda. O foda é que tem que baixar, tipo, aqueles emuladores de Windows velho, essas coisas de DOI das bosta. Né, deve ter que pegar um DOS. Mas bot. Depois eu dou um jeito. Ah, até aí, né, tão perigoso assim, tá no próximo. Deixa eu ver qual é o nick desse filho da puta. Tá de sacanagem, que até aqui 2015 o nego manda um e-mail sem nick, sério mesmo. É, porque da última vez que esse cara mandou e-mail, a gente chama ele de Alfafa, porque, bem... Alfafa, é, ai, porra, então tá de boa. Olhe bem esse sobrenome. Alfafa. Alfafa, na verdade. Alfafa. É. Olá, baixo frente soqueteiros e baixo frente soquete. Quer dizer, ultimamente só tá tendo cueca nesse podcast. Cara, é bem levantado. Só tem pouco cueca nessa merda mesmo. Não, se bem que não. Esse último que a gente gravou agora, que vocês vão ouvir hoje, ele tem calcinha. Tem mulher? Tem mulher? Tem calcinha. Não, acho que no... Acho que dois programas atrás também teve. É, qual teve. Foi antes da... Peraí, qual teve? Ah, o do Racket Boy. Isso, teve. Também teve calcinha. Teve mulher. Não, é. Não pode reclamar tanto assim. Não pode, assim. É, sem choro. Mas enfim. Primeiramente, queria deixar claro que o trabalho que vocês estão fazendo nesse beijo na Independência é, no mínimo, foda. Mostrando o pessoal que não conhece quais são as desenvolvedoras de jogos no Brasil, e pra quem já conhece, mostrando também como as vezes funcionam. Mas um daqueles elogios vazios e falsos que, na verdade, escondem que tudo que você quer é ver o Lu tomando porrada. Mas tudo... É, fazer o quê, né? Agora, sobre o podcast. Foi muito massa conhecer todo o caminho traçado pela Joy Masher e todas as dicas, como quando o Danilo falou que a vida não é que nem nos filmes. Não precisamos desistir de tudo para seguir nossos sonhos. Podemos segui-los a parte de... Caralho, como... Podemos segui-los a parte de fazer o que nos sustenta. Como no próprio caso... Acho que essa parte devia ter uma crase, mano. Galera bolhada. Ah, entendi. O que ele quer dizer. Eu não participei desse podcast, então eu não sei. Mas o que ele deve ter falado e o que você deve estar querendo dizer é que você consegue tirar seu sustento sendo lixeiro e no seu tempo livre você consegue seguir seus sonhos. Acho que deve ser isso. É, foi mais ou menos isso que ele fez. Só que ele, tipo, ele juntou uma grana boa no trampo onde ele tava pra poder se sustentar. Sobreviver. Enquanto ele fazia o jogo. Muito, mandou muito bem. Ah, caralho. É, agora, gostaria de saber a opinião de vocês sobre algo. Estamos vivenciando uma chuva de jogos retrô, muitos deles de excelente qualidade. Mas até quando o retrô pode permanecer até ficar saturado? Qual a opinião de vocês sobre essa tendência de querer fazer gráficos, som ou até jogo em si em um estilo retrô, ao invés de algo com mais resolução ou não estou xingando nenhum jogo ou quem faz isso, pois até gosto. Só achei legal levantar a discussão. Cara, de fato é uma discussão interessante, porque isso Sim. é uma coisa que apela muito à nostalgia. É, a nostalgia ultimamente tem tido poder quase infinito, então vai continuar tendo. É, mas eu não sei. É mais barato fazer. Eu não sei, na verdade, eu não tenho essa informação, nunca pesquisei, mas provavelmente tem pesquisas sobre isso. É, diz como esse estilo afeta novos consumidores, né? Como é que ele afeta as novas gerações. Eu não sei se, porra, o cara que hoje tem, sei lá, 16, 18 anos, ou mais novo até, se o cara vê um jogo estilo retrô e acha do caralho, ou se não apela nada pra ele, ele fala que quer ver na animação 3D fodona, cara. Não sei. É, teria que ver, mas... Não, pra mim, o nego só continua fazendo retrô porque tem saída, que é nostalgia infinita, Sim. e porque é barato fazer, e rápido, de certo modo. É, depende. É porque tem muita gente que faz o gráfico 8-bits no meio e no foda-se, né, e tal. Mas se você for fazer uma parada de qualidade absurda, como faz lá o cara do Wreck-It Boy lá, como é que é o nome do filho da puta? Agora eu esqueci, eu não Thiago, posso qualquer merda. Eu acho que é Thiago. É, não, me perdoe por esquecer o nome da galera, porque eu sou um bosta. É, aquele Glauber Kotak também, que é um BR famosinho. Sim, sim. Também faz as merdas. Os caras são bons pra caralho, e eu esse duvido. Cara é spritezeiro nervoso. Lembrei o nome dele, é Lucas Tears, não é Thiago Isso, Porninho. Lucas Tears. Esses caras, eles desenham pra caralho em pixel art, e os caras cobram caro também. É, e tem uma série de músicos também, que os caras trabalham com música 8-bits, que os caras também cobram caro pra cacete. Mas... É, tem bandinha famosa de 8-bits lá, né? 8-bit core lá. Uma porrada, que é uma merda, inclusive. Mas enfim. O fato é que apesar disso, né, muita gente... Você consegue passar desapercebido, entre aspas, com um gráfico retrô muito mais fácil, né? Se você fizer um 3D cagadão, todo mundo vai olhar pro seu 3D e falar, meu Deus, porra, cagada. Parece aquele vídeo do Cebolinha lá. Agora... Que jogo velho! Que jogo datado com esse 3D horroroso! Agora, se você faz um 8-bits meio semi-merda, foda-se. Passa, tipo, se o cara conseguir ver que aquilo é uma mulher, que aquilo é um monstro, já tá jóia, entendeu? É, já tá jóia. Afinal de contas, ninguém reclamava do monstro. Sim, sim. Na sua maior parte, é um estilo de jogo que você consegue fazer com menos recursos. E com menos, com pessoal menor. Mas, você pode botar ele na rua mais rápido pra até ele porque começar as animações têm menos frames, etc. Mas enfim, eu sinceramente não sei até quando esse estilo vai durar. É óbvio que não, que vai diminuir a quantidade, né? Que hoje a gente tem... Não, uma hora ele vai quebrar. Uma hora o nego vai encher o saco, né? Então. E aí talvez a gente tenha uma ressurgência daqueles gráficozinhos de final de Mega Drive, final de Super Nintendo, não sei. Não sei. Ou então do 64. 3D zoado, 3D poligonal escroto. Acho difícil, mas enfim. O 64 early game, assim, tipo, porra, qual é um jogo bom pra exemplificar isso? Não é nem Mario, não. Porra, Mario jogo bom pra... Todo jogo do 64 era horroroso, cara. Ah, não, mas tinha uns que eram melhores feitinhos do que os outros. Não sei. Ah, você pega o Super Mario 64. Super Mario 64, Jesus. Você não vai querer, tipo, botar do lado o Mario 64 e do outro Blast Corps, né? Blast Corps tem aqueles outros jogos de luta. Como é que era daquelas merdas? Ah, tem vários. Tem FighterZ Destiny, tem o Hiryu no Ken. Só tinha cocô. Não era bom, não. Não era nada bom. Mas enfim, até uma próxima semana e continue com esse trabalho de qualidade. Black Onyx, esqueceu de completar. E continue com esse trabalho de qualidade duvidosa. Sim, mas sempre enfim. Duvidosa. Mas enfim, vamos não lá. Chamamos o Fritz, mas continua nas coxas. Continua sempre. Agora o próximo e-mail é de um rapaz com um nome muito zoado, que graças a Deus mandou nick. Pelo amor de Deus. Ai, Jesus, esses nomes, não, cara. Isso deve ser sacanagem. Isso deve ser o nome desse cara, não. Cara, vamos revelar? Ou a gente não pode? É contra a lei. É, melhor que não. É melhor que não. Esse nome ninguém merece, na real, né? Porra, não, se a gente falar, a galera vai achar que é zoação também. Vai. Acho que era pra gente ficar tentado a revelar. Era, seria mais provável que o nome dele, que o nick dele fosse o nome dele de verdade, tá ligado? Mas enfim, boa tarde, finqueiros. Acho que alguém errou um tiquinho ali. Malditos, quem vos fala é Zé Seagal. Beleza. Seagal, né, cara? Seagal Costa, fudeu. Vocês são fodas, excelente a sequência de podcast indie. As perspectivas de cada desenvolvedor são bem diferentes, mas a paixão pelos jogos é evidente em todos vazios. sozinho. Enquanto eu jogava Mega Drive meados dos anos 90, imaginava como eram criados os jogos daquela época em Assembly ou seja lá o que. E interagir com as máquinas tomava tanto tempo que era necessário que sua paixão por programar fosse tão grande quanto pelos jogos. Acho que em equipes multidisciplinares eram meio raras, com certeza. Eu acredito que essa nova geração que já saiu do berço jogando Minecraft, não os meus filhos. Nem os meus. Little Big Planet, Mario Maker saiu agora. Moleque de meses vai jogar essa bosta. É. E outras coisas têm uma visão muito diferente. Talvez. Essa geração já começou na preguiça. Duvido que a maioria vai querer mexer. É, vai ser um monte de gente merda na vida. Uhum. Até pouco tempo, cada nova geração vem obedecendo os desejos mais óbvios desses primeiros desenvolvedores. Mais capacidade, para mim, não faz tanta diferença pensando só nos gráficos realistas. Preferia que fosse utilizado para outras coisas, como um rascunho de inteligência artificial para os NPCs e inimigos. Não, sei lá. Aí, burro, hoje em dia não tem tanto mais, não. É raro. Tipo, vamos pegar um jogo... Dizem que aquele... Como é que era aquela merda? Aquele de zumbi que fez sucesso pra caralho, ganhou o jogo do ano e o caralho. Você joga com um velho e tem uma menininha. Ah, Last of Us. Dizem que é uma buceta merda a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela faz o que ela tem que fazer, mas por pouco. Não, me disseram que é uma bosta, que perde a imersão de tão merda que é. Ah, não, isso perde. Depende. Assim, mas também não é que depende muito disso, sei lá. Qual seria um jogo que depende bem mais de AI do que isso? Talvez o GTA V? Não sei, Metal Gear com certeza. Eu não joguei esse último, mas o 4. É, se Metal Gear 5, os bichos estão juntando gangue pra te pegar. Ah, é? É, então não sei. Não, dá pra pegar um por um, como sempre deu na série. E nisso não mexeram, mas se você der um vacilinho e alguém te vir, vai vir mais de um pra te pegar. Justo. Como deveria ser em qualquer parada atuação militar. É. Jogar contra carrinhos de bate-volta ou ver a atuação de modcap, deve ser mocap, né? É. Perde a graça muito rápido. O PVP enche o saco porque pessoas são uma merda às vezes. Não, pessoas são sempre uma merda, amigo. Na verdade, isso é a grande vantagem do PVP. Você pode bater nas pessoas que são uma merda. Sim. E também é por isso que MOBAs fazem tanto sucesso. Pois é. Para finalizar, ainda relativa a AI, tem duas perguntas. Primeiro, quando meu travesseiro Wi-Fi USB vai conseguir responder que me ama com sinceridade? Em breve, cara. Dentro em breve. Quer dizer, sinceridade depende do seu conceito de sinceridade. Porque não. Ele vai ser uma porra. Amar, então, ele vai ser programado. Então, depende de quão otário você é. Segundo, por que tem uma foto em tamanho do real do senhor de eternidade colada no respectivo travesseiro? Aí cara, não se culpe, todo mundo tem. Poucos têm coragem de admitir, mas todos têm. Mas até aí é putaria sua também. Tudo sua, tá aí, tudo dentro da sua cabeça. Tudo bem com você, cara? Tudo bem, cara. Tudo bem, tudo lindo. Só alegria. Gostaria que você fizesse uma pequena apresentação da Mini Boss, assim, pegando surpresa mesmo, porque eu sou escroto. Escroto. Se fode. Depois eu que sou babaca. Que filha da mãe. Mini Bros é uma empresa que mora no meu coração. Mini Bros não. Mini Bros. Super Mini Bros. É aquela banda, né, que a SBT lançou, né? Só que são crianças, né? Mini Bros. Excelente. A melhor que me chamou, já chamaram de Mini Box. Mini Box. Caralho. Mini Box, eu achei legalzinho até, pé de Mini Bros. Eu gosto de Mini Bros. Vou ficar falando Mini Bros até o final desse podcast. Mini Boss é uma... Cara, praticamente só vocês dois, né? De vez em quando vocês chamam ajuda de mais uma pessoa ou outra, certo? Sim. E, cara, eles já fizeram joguinhos muito legais. Começaram ali com o Talbot Odyssey, pelo menos até onde eu sei, assim, o primeiro jogo mais comercial deles. E estão fazendo um sucesso aí, cara. Desde jogo próprio até mexendo com direção de arte. É, isso aí, cara. Esse cara é muito pica. Eu vou chamar ele pra falar coisas do nada, assim, tipo, fale sobre a política internacional em 1972. Valendo! Foi um ano bom, né? Porque quando o Chipre dividiu em dois, né? Dois países. É sério essa porra, tem no Metal Gear, eles ensinam. A gente falou alguns programas de, daqui a 5 anos fazer de novo um programa com essas empresas, porque aí elas vão estar, de modo geral, vivendo os primeiros 5 anos delas, né? A maioria não tem nem isso. E eles têm, a Mini Boss tem 5 anos, não sei se já completos ou incompletos. Nossa, eles têm 5 anos, cara. Parabéns, cara! Cara, toma aqui um bolo! Pegar as mulheres aqui do Outback agora. Vou mandar um Alderson Ware pra vocês de presente. Nossa, isso ia ser muito bom, cara. É. Ah, parabéns pelos seus 5 anos, completos ou não. Não sei em que mês vocês começaram aí, mas parabéns. Ou pelo menos 5 anos desde que o primeiro jogo de vocês viu o mundo. Sim, se for contar o nosso primeiro mini-jogo aí, que é o 6 Feet Over, que é um jogo muito bosta, é 5 anos. Não, nosso primeiro blog foi em agosto de 2010, então já deu. É. Então já deu. Aí, tá vendo? Caraca, tá ligado quando o Batman de Soco nasceu? Foi nessa época. Foi em julho de 2010. É o destino. O primeiro post é 3 de agosto, e o começo, de fato, foi final de julho, 30 de julho. Nossa, gente. Parabéns, parabéns. Parabéns. Enfim, meus amigos Santo e Amora, queria que você explicasse um pouquinho, como a gente tem perguntado pra todo mundo, como foi começar, o que foi o início, a fagulha inicial para trabalhar desenvolvendo jogos? Quer que eu escolha uma? Duas pessoas têm disso, né? Uma olhar pra cara do outro, fala, porra! Eu contando pra ele, contando pra mim. É que eu nunca sei quem que sou. Não, quem começou? Quem falou, vamos fazer essa porra? Ah, não sei, foi meio que junto, eu acho. Porque, tipo, a gente, dos dois queriam fazer jogo já. A gente já sabia disso, né? A gente sempre falava de fazer jogo e tal. Isso é legal, mas vocês conseguem pensar na... Quando vocês individualmente pensaram, eu quero fazer jogo? Ah, meu, quando criança. Tem que ser com você. Oi. Foi bem isso, assim. Quando a gente se conheceu e discutiu várias ideias de jogos que a gente já tinha tentado fazer ou que a gente queria fazer ainda, que a gente falou, vamos juntar, né? É assim, assim, primeiro que a gente saiu num date e falou, eu curto esse negócio de jogo, videogame, eu queria fazer. Eu gosto de jogos. Aí a gente foi falando disso, pô, vamos tentar um dia. Só que ficava nessa, vamos tentar um dia, quem sabe, né? O Pedro me conquistou, desculpa, o Santo, quando ele me levou pra casa dele e mostrou um protótipo do fangame do cubo. Fangame do cubo que ele tava fazendo. Eu falei, nossa, mãe, eu vou casar com você. Cara, aqui é o cúmulo da nerdice. Você aí, nerd, você tem esperanças. Olha aí, tá vendo, cara? Cara, começa a fazer um jogo aí, cara! Essa frase tinha mil e uma formas de terminar. E terminou da maneira mais foda do mês. Parabéns. De setembro possível, parabéns. Aí a gente ficava enrolando, assim, a gente, vamos pensar, mas tinha umas ideias, né, mas nada demais. Aí até que um dia a gente foi fazer, a gente fez um workshop de Construct com o pessoal, inclusive os tiers lá na... É, um dos meninos tá nessa... Da Double Dash. Da Double Dash. É Double Dash ainda? Eles são maratonistas de workshops e de... E eles deram um workshop lá de Construct. E a gente entrou sem o workshop deles. Chamou eles pra virar a noite desenvolvendo, tomando Volcano e comendo skin, moleque. Eles estavam lá na hora. Mas aí a gente falou, vamos nesse workshop aí. A gente mexeu no programa e tal, achou legal. E falou, vamos tentar... Pô, dá pra fazer um jogo com isso daí, né? Aí a gente começou a pesquisar mais. Então, a gente viu que dava pra gente fazer, assim. Isso não era impossível. E falou, vamos fazer uma porra do jogo. A gente fez um joguinho, que é o 6 Feet Over. Aí a gente... Pra gente serviu pra meio que provar um ponto, assim, tipo, a gente consegue. Aí a gente fazer o tal. É legal porque quando você percebe, como você mesmo disse, né? A gente consegue, a gente se deu conta que a gente era capaz. É um marco pra uma pessoa começar a fazer isso, né? Muita gente quer muito desenvolver jogo, fazer jogos, mas não tem esse estalo. Acha que é impossível, acha que é muito difícil, acha que não vai conseguir fazer. Fácil não é, mas nada é fácil, né? Então, o que você tem que fazer é botar a mão na massa e descobrir que você é capaz. Você viu recentemente o vídeo do Silvio Santos, cara? Falando? Não, por quê? Pô, você falou com a entonação, assim, tipo o Silvio Santos, nada é fácil. Tudo é difícil. Que é o vídeo que o Geladeira Mágica fez do Metal Gear 5 Silvio Santos. Não, eu tô pra ver isso, tá lá em... Porra, parabéns. Mas é isso mesmo, cara. Ninguém, como disse o Silvio Santos, né, nenhum trabalhador, seja presidente, pedreiro, o que quer que seja, acorda pra perder, acorda pra errar. Todos acordam pra acertar e pra vencer, mas a estrada é tortuosa e longeva. A diferença é quem sai da cama e faz, cara. É muito fácil ficar na cama. Ah, dá pra fazer na cama também, bro. Bota o laptopzinho ali no colo. Hoje em dia. Quando vocês começaram a desenvolver, vocês tinham um laptop? Ah, não. Se bem que 2010 era tranquilo ter laptop. É porque eu fico pensando... Tranquilo, eu sou rico. É porque 5 anos atrás parece que foi muito tempo, né? Não tinha nem celular, né? A gente fez um desktop gigantão que tava na sala, né? É, boa parte dele. Foi feito um laptop e num desktop veiaço. Framework. Não rodava Photoshop. assim, né? Nossa, era muito velho. Era muito velho. Era muito velho mesmo, assim, era absurdo. Pessoal, e... Desculpa, não, termina de falar, perdão. Eu não lembro. Então, já que você não lembra, qual é a formação de vocês, assim? Vocês foram daqueles que, ah, quero trabalhar com jogos desde pequeno, e aí acabou que sempre foi nerd, etc. E foi lá, depois que foi estudando, e foi estudar essas veias de nerdice, assim. Vocês foram desses, ou nada a ver? Uhum. Ou foram desses tangentes, tipo Danilo, que, ah, bom, você é arquiteto, então, já que falou que desenhar não dá dinheiro, não sei o quê. É, eu já cheguei pra minha mãe e falei, eu quero fazer jogos. Ela riu, né? Aí ela falou, não. Tipo, aí ela falou, não, não funciona assim, querido. Queridinho. É, não, não dá. Aí eu acreditei, assim, né? E aí eu fui fazer design, não de jogo, né? Design digital. E assim, eu não terminei a faculdade direito, né, também. Porque, cara, não sei. Isso não ajuda muito na faculdade. Eu fiz meio que no fluxo, eu acho. Eu acabei as coisas. Ah, vá no fluxo! Eu não consigo mais ver essa palavra, desculpa. É, não. Novinha no grau. Você trabalhou num lugar com esse nome, né? O Pestro é isso. Não, eu nunca trabalhei. É, eles não entendem essa piada, isso é piada de carioca. Também é funk. Coisa de carioca. Ah, tá. Coisa de carioca, gente. É, muito coisa de carioca. Mas, cara, e durante a faculdade, você teve algum contato que te fortalecesse a ideia, que te demovesse da ideia? Tô perguntando isso porque, por exemplo, eu e o Nis Inimigo, a gente fez faculdade de engenharia de computação. O Senhor Eternidade fez uma faculdade de design e mídias digitais também, provavelmente semelhante à sua. Mas a gente, entrando na faculdade de engenharia, e aconteceu com vários colegas nossos, o pessoal entrou achando assim, cara, eu vou criar, tipo, sei lá, o GTA 8. Isso. E saiu, tipo, ah, porra, odeio programar, e o caralho é... Então, a gente tem colegas que não sabem programar porra nenhuma, e o cara tem um título que diz que ele é engenheiro de computação. E pessoas que entraram com o sonho, assim, absurdo de fazer jogos. E a faculdade deu aquela martelada, e tipo, cara, cala a boca, você não vai fazer porra nenhuma. Você vai trabalhar numa empresa de camisa social, de 8 e 5, e cala a boca. Pra você, é. Então, eu acho que assim, faculdade, na minha opinião, faculdade pra jogo não é útil não, nem um pouco. Uhum. Eu, inclusive, a faculdade não me ajudou muito, não me atrapalhou nem nada, não. É, uma coisa que aconteceu é que eu morei com mais 4 pessoas, 5, sei lá, numa república, que faziam quase 2 vezes, eles faziam faculdade de design de games. Uhum. Entendeu? Eu não fazia. É, e... Quem trabalha com games agora? Ah, parece que jogo não, não é, cara? Mas era faculdade de jogos. É, e não, todos eles faziam. Eu acho que tem um que trabalha com jogo hoje, o resto trabalha com outras coisas. Mas assim. Que bom, né? A faculdade não garante. A faculdade não garante, cara. E eu fui o único lá que não fez faculdade de jogo, não. Tinha um outro também que não tinha feito, mas também não trabalha com. Mas enfim, o lance é esse, assim. Eu acho que. Essa galera me ajudou a ver que tal, se participar é possível. Tem gente querendo trabalhar com isso, eu posso ter uma chance também. Incentivou vários projetos. Foi uma época que deu pra estudar bastante, assim. Mas, sinceramente, o que mais me atrapalhava em estudar era a faculdade, né? Triste, cara. É, porque, tipo, eu tinha que fazer trabalho de faculdade, tinha que fazer um monte de merda. Isso é colocar tempo pra caralho. Gasta tempo pra caralho, assim. E eu queria estudar desenho, estudar programação, porque eu tinha feito um técnico em informática que me ajuda também, que eu não terminei também. Eu nunca termino essas coisas. Mas os jogos, cara. Bom, os seus jogos você termina de alguma maioria coisa. Das pessoas, cara. E aí, enfim, aí tipo, eu juntei, fui juntando as coisas e fui treinando, assim, tipo, desenhava um tempo livre, eu fiz curso. Isso, uma coisa que me ajudou muito realmente foi curso de desenho. Ah. Fiz uma porrada de curso de desenho na MLE e isso me ajudou muito. Mas assim, faculdade, cara, nossa senhora, não sei. Eu fico meio. Eu acho que eu devia ter largado antes. E você, Amora, você compartilha desse pensamento? Compartilho, eu sou até um pouco mais agressiva, assim, eu não suportei nenhum ano de faculdade. Né? Nem um semestre. Né? Nem um semestre. Porque a sensação que o senhor falou de estar atrapalhando os estudos, pra mim era bem real também, né? Eu sentia que eu perdia tempo no ônibus indo pra faculdade, eu sentia que eu perdia tempo na sala da faculdade com aquele monte de jovem que não sabia o que queria. E os professores só falando de bosta. Jovem! Isso, eu entrei mais tarde, né? Eu não entrei logo assim que eu saí do colegial, então todo mundo era pelo menos que anos. 18, 9 anos. Eu tinha 19 pra 20, eu acho, e a galera tinha 18. Uau! Não é tanta diferença assim, mas eu tinha tirado dois anos pra pensar na vida, né? Eu fiz muito fanzine, vendia fanzine, evento, e o pessoal tinha acabado de sair do colégio. Não tinha muita mentalidade do colégio ainda. A, pessoal... a mentalidade do colégio com o DLC do Yes chopadas, né? A Amora, tipo assim, quando eu tinha 20 anos de idade, eu tava na faculdade fazendo porra nenhuma, a Amora tava vendendo fanzine e terminando mil coisas. É só pra comparar. Não, eu sempre fui. Aí ela te conheceu e falou: você é mais um jovem? Cara, as pessoas geralmente compram fanzine. Ah, é? Quando ela me conheceu, achou que eu era. Eu achava o Santo um idiota. Cara, quase uma comédia romântica, né, cara? Dá pra. Diretores aí, ó, pique de olho. A gente já se conhecia quando a gente era B e não sabia disso até a gente se conhecer de novo quando era adulto. A gente tem vários elementos de comédias românticas barra anime no nosso, na nossa vida. Mandar uma galera pro galera da Madhouse aí, da Annie Blacks também, ó. Fica de olho aí. Vocês. Pergunta aí que eu tô com a boca cheia. É, fica com a boca cheia. Vou ali pegar bolacha também. Pô, pra falar mais coisa. Fica à vontade, fica à vontade. Fica à vontade. Aqui, coisa de carioca, inclusive. A bolacha não é coisa de carioca, não. Tá bom, cala a boca. Vai comer, vai. Vocês lançaram o Talbot's Odyssey, isso foi em 2010. 2011, a impressão que eu tenho como pessoa que acompanhou vocês a partir mais ou menos desse ano, foi o ano em que meio que vocês apareceram de modo geral por causa da GGJ. Da Global Game Jam com o Planetary Plan C. Tô certo, tô errado, mais ou menos, não? Eu acho que o Talbot foi uma porta de entrada legal, assim, a gente fez depois do Six Year Over, assim, foi um demo, né, não tá pronto, mas ele deu, serviu como se fosse um portfólio, assim, um jogo, ele bem jogável, divertidinho, talvez, e aí a gente já tinha alguma, eu tinha ganho uns prêmios com ele, né? Sim. E aí a gente juntou um time mais grande, assim, e bem legal, e fez o Planetary Plan C, que ganhou um prêmio na Alemanha, algo assim, né? É, mas o Plan C já era, a gente tava só se divertindo, assim, a gente chamou, tipo, 10 amigos, sabe? É, as fotos de vocês no Planetary Plan C, cara, tinha uma galera, tinha, sei lá, um time de futebol, uma escalação num apartamento de, sei lá, 40 metros quadrados. Então, assim, tem foto de pessoa programando e do lado um cara tocando piano. Então, realmente, a festa do game design ali na parada. O Santos já tinha participado, né, da Global Game Jam. Sim. Eu nunca tinha, então pra mim era tipo o quê? A gente fazer um jogo em 48 horas, sabe? Caralho, que loucura, deixa eu fazer um exército aqui. É, coisa e adulta. E aí a gente chamou um bom amigo e aí tinha gente fazendo, por exemplo, só comida que a gente tava comendo. Aí tinha dois amigos só na cara, cara. Gente, cara! Cara. Caramba, cara! E aí, pô, vai entrevistar o cara como desenvolvedor. Pô, e o que você fez? Churros, sei lá. Ah, churros! Duvido! O cara feito um miojo na cafeteira, moleque. No máximo. Não deixa de ser comida. Miojo na cafeteira. Quando eu tomo da bola, eu ganho pontos. Cara, isso é um conceito extraordinário. Eu nunca faço isso. Deve ser coisa de carioca, não é incrível. De um jeito assim. Se fosse incrível, uau! Miojo na cafeteira! Gente, a cafeteira ferve a água, acabou. Cara, miojo. Cacete, que coisa genial. Ah, meu Deus, eu tô até envergonhado. Tô envergonhado pelos convidados. Vocês ganharam essa Global Game Jam com o Plan C, né? No Global Game Jam não é uma competição, mas que teve uma revista que selecionou os melhores pra alguma coisa. É, entendeu? Perdão. Sempre tem que ter uma maneira de fazer, tipo, uma vitória! Você tem que ganhar. É porque eu tô lembrando da época, e na época as manchetes eram: desenvolvedores brasileiros ganham competição mundial de desenvolvimento de jogos. Aí tinha lá, assim, o piano do lado do laptop, e o cara fazendo miojo na cafeteira e tudo mais. Né? E como é que foi essa experiência desse Global Game Jam em particular? Ah, eu acho que foi bem legal, assim, tipo, foi que nem a Mara falou, assim, uma galera, foi bem caótico, mas assim, a gente aprendeu muito, sabe? E foi muito louco, assim, quando a gente ganhou esse prêmio. E depois os caras mandaram um e-mail falando: então, vocês querem vir pra Alemanha? A gente tem os ingressos pagos aqui. E aí, tipo, meu, foda-se, vamos. Justo, né? A gente A gente juntou uma grana, aí até pegamos patrocínio nos negócios. Toma esse 7-1 agora. É. E a gente foi lá, assim, era um evento de jogos casuais e tal, mas serviu pra gente já conhecer muito pessoal e conhecer mais da área, né? E foi muito... Bom, você aprendeu muito, eu achei, assim. Vocês falavam alemão? Não. Ai. Os europeus são educados, eles falam o seu idioma, eles aprendem não. É, falam inglês. É. Eles aprendem o português na hora. Na hora, na hora. On the fly. On the fly. E nesse ponto, o Out There Somewhere já estava sendo desenvolvido, ainda não? Eu acho que não, né? Não, qual é a timeline de jogos de vocês? Ah, o Out There começou em julho, acho, agosto de 2011. Foi um projeto de um ano, mais ou menos. Foi um projeto de um ano, aí depois quando a gente decidiu refazer ele em Flash, foi mais um ano. Pra galera que acha que é só portar, aperta um botão aí que sai. É, faz pra Linux. Faz pra Linux, eu fico puto, cara. Faz aí. Legal, Linux, eu apoio, mas cara, é um inferno portar pra essas coisas, não é assim. Faz pra Mac. Faz pra Windows Phone, pra OUYA, pra tudo. Fantástico. O Other Somewhere, cara, se me confirme, por favor, se é verdade ou não, já ouvi falar que a ideia nasceu simplesmente de tá testando uma engine, ou testando alguma coisa, e pra testar se a colisão tava funcionando, estavam desenhando o sprite do personagem no ponto de colisão. É isso mesmo? É isso mesmo. A própria arma era uma ferramenta? Sim. Não, porque assim, eu tava programando tiro, né? Só que eu sou um péssimo programador, na época eu era ainda pior. E aí eu tava testando a colisão, se funcionava, eu não sabia como é que funcionava a colisão. Uhum. Aí eu falei, o que eu ponho? Eu achei o comando de som ali, eu queria fazer um barulhinho, sumisse. Então eu tava achando, eu falei, põe a posição aqui, numa posição de tiro. Só pra poder ver se o personagem mexia na hora do, uhum, do tiro. É, tipo assim, acertou a parede e mexeu, legal. Eu falei, porra, legal, ele teleporta, né? Uhum. Aí eu... E daí eu pensei, vou dar pra fazer alguma coisa depois. Mas nem foi tanto, na realidade. A ideia inicial... Assim, uma arma. A ideia inicial do jogo assim, não era essa, né? Era outra pegada. É, outra pegada. Jogo de comunicação, não foi nada a ver. Pô, fala um pouquinho sobre a ideia inicial do jogo. Era um jogo sobre um astronauta perdido, era sobre comunicação com os ETs. Tinha umas metáforas meio outras. Tipo, aprender a língua dos ETs, se comunicar e dar bem com eles. Era tipo The Dig. É. Tipo, tinha que achar um tradutor. Tinha que achar um tradutor. E aí você podia explorar tanto pra esquerda e direita quanto pra cima e pra baixo. É. E aí a gente juntava essas combinações, a direção que o jogador escolheu, a gente combinava isso com as respostas que ele deu pra cada ET. Tinha sim, não e tipo, ignorar. E aí ia ter uma porrada de final que eram essas combinações, assim, pra onde você foi e quantas vezes você conseguiu falar, não. O negócio também pegando uma mania. Mas a gente não fazia ideia do que a gente estava fazendo. E esse... ia ser uma das armas. Só uma das armas. É engraçado, porque a gente ouviu bastante conversando com o pessoal que a primeira ideia que as pessoas normalmente têm são ideias megalomaníacas, né? As pessoas ainda não têm noção do trabalho, das coisas, tá? Falar, cara, já sei, vou fazer um Dragon Ball de mundo aberto, RPG de ação, com todos os personagens das três séries, vou inventar alguns novos e, porra, botar DLC de skin também. Mundo aberto é o mais padrão em todos, assim, cara. Todo mundo quer fazer um jogo com mundo aberto. Com certeza, vou fazer o GTA 8. Eu odeio o jogo mundo aberto, quero que eles se fodam. Você tem que fazer um jogo menor, senão ele não vai sair, né? E aí você fica fazendo esses jogos que são simples, né? De um certo ponto de vista. E aí a gente recebe e-mails de pessoas que pensaram assim, pô, tadinhos, eles só têm ideias simples, né? Deixa eu dar uma ideia aqui pra eles. A gente recebe vários e-mails, tô com uma ideia aqui, ó, pra vocês, ó. Um MMO, com não sei o que, não sei o que. Tipo, fica aparecendo pra algumas pessoas que isso é falta de ideia, não de recurso, sabe? Uh-huh. Ou uma ideia. Ou pelo fato que a gente não quer fazer um jogo gigante, às vezes, também, né? Não quero. A gente tem gostado da coisa pequena e tal, mas enquanto você não tem noção do trabalho que dá, óbvio que você vai ter um monte de ideia maravilhosa que funciona perfeitamente na sua cabeça. Depois que o Out There Somewhere foi lançado, eu joguei assim que foi lançado. Vocês inclusive colocavam a gente na lista de imprensa, queria até agradecer, porque a gente se sentiu importante na época. Falei, caraca, vale a pena ter um site de jogos, ver as pessoas estão mandando jogos pra gente. A gente era bem menor do que a gente é hoje. Ou mais ou menos o mesmo tamanho, né? Na verdade, não sei. A gente teve uma recessão aí, né? Tipo, com a crise e o caralho. Não, sacanagem. A gente sabe, foi o Thiago Lehmann do Two Minds. Ah, é verdade. A gente não conhecia. Sim. Fãzaço de vocês. Abraço pro Lehmann, muito brother. Beijo pro Lehmann. Fiz um desenho foda pra gente na época aí. Eu porra, joguei o jogo assim que lançou, até um programa nosso de reviews de jogos, eu fiz um review do jogo de vocês. Porra, é verdade. É, foi lá nos primórdios, né, nos, sei lá, 50x60, sei lá, não lembro. Eu até conversei com vocês na época, troquei uns e-mails com vocês sobre o jogo e tudo mais. É, foi mais ou menos na época que acho que saiu a matéria da Galileu também, onde vocês foram tratados pelos seus nomes civis. E... o que o Out There Somewhere se mudou na trajetória de vocês? Ele foi então o maior sucesso comercial de vocês? Né? Porque teve bastante exposição na época. Ele foi bem exposto pros padrões que um jogo indie brasileiro, à época, era. Hoje a gente, infelizmente, tem uma realidade um pouco maior. Foi um sucesso financeiro absoluto. A gente pagou o quê? 2 aluguéis com ele? Foi absoluto. 2 aluguéis é mais do que 0. 2 aluguéis aqui no Brasil, pô, tá rico. É, é, então. Porra, deixa eu ver. 2 aluguéis é quase 2 coberturas em Londres. Quase isso. Mas, não, eu fiz uma pergunta que parecia muito financeira, né? Mas no sentido de uma exposição e portfólio e tudo mais. É, foi aí que vocês sentiram o ponto que vocês cresceram? Vocês sentiram muita diferença? É, eu, assim, sim, sem querer fazer nenhum trocadilho idiota, mas a sensação de ter upado um level, assim, foi muito, muito real, porque depois brilhou que tudo em volta da gente. Brilhou tudo, tocou bastante. Porque depois do Alder, os trabalhos que chegavam pra gente estavam todos focados em jogo, né? Em jogos. Porque antes disso a gente pegava muito trampo de outras coisas relacionadas a desenho. Eu trabalhava muito com animação ainda, de onde eu saí, né? Sim. E o Pedro ia pegar muita coisa de publicidade. A gente pegava ilustração pra livro infantil. Sabe, essas coisas bem variadas, assim, dentro de desenho. E aí depois que o Alder saiu e teve essa exposiçãozinha, pelo menos aqui no Brasil, assim, bastante gente jogou, tudo que começava a chegar era jogo. Então a gente começou a finalmente poder dizer que a gente tava vivendo de jogo, assim. Foi bem importante isso. É, porque assim, também isso é uma coisa importante dizer, né? A gente nunca falou, vamos fazer jogo? Então vamos largar o emprego e vamos parar de pegar fila e fazer uma empresa de jogos, né? A gente não teve essa... Junta aqui, vamos... Não, nunca aconteceu isso, né? Até agora não gosto Até agora não, nessa história aqui. Tudo bem, mas nesse momento... É, pelo que eu entendi que vocês estão contando, é que aos poucos os trabalhos que vocês foram recebendo, os projetos que vocês foram pegando, foram todos sendo em jogos, correto? Tem alguma relação com jogos. O Aldera ajudou alguém a falar, putz, existe essa empresa aqui que faz jogos, olha, você tem esse jogo aqui, chama Aldera, você compra nessa loja aqui, entendeu? Você tem um portfólio, você tem um background que as pessoas botam mais fé. Olha lá, vou comprar pra você fazer compra jogos. Compra nessa loja aqui? Não, fala com todas as letras. Onde é que compra? Onde é que compra você? Pode falar. Na época era no Besura, né? Mas hoje tá no Steam. É, beleza. Hoje tá no Steam. Eu tenho dois jogos no Lessura, eu tenho o Oniken e o Alder. Eu achava que eu tinha um jogo só. Todos os meus dois jogos no Lessura. É que o Alder eu tenho no Steam. Mas enfim, aí tipo, eu lancei eles, assim, a gente não... Eu trabalhava com freelance de publicidade e a Mora trabalhava com de animação e ilustração, né? Então, a gente só foi depois do Alder que a gente começou a falar, tá, a gente trabalha com freelance de jogos. Agora a gente faz jogos. É, até agora a gente não ganhava nada com jogos. Assim. Suponho que quando o Alder saiu, não deve ter sido muito antes, nem talvez nem tão depois, vocês já estavam envolvidos com Towerfall, de alguma forma, por exemplo. Né? Ali era um trabalho em jogos, mas vocês cuidaram da arte. É, o Towerfall foi bem depois. Foi depois do The Dungeons of Doom. Então fala um pouquinho desses projetos que vocês foram trabalhando nesse meio tempo, desde o Alder Somewhere. Sim. Aliás, não. Mentira, posso... Vamos falar primeiro do Alder Somewhere? Porque podem ter alguns ouvintes novos, nossos, que eu garanto que tem, que não conhecem o Alder Somewhere. Fale um pouquinho sobre essa obra-prima dos senhores. Deixa vendo aqui, Leandro, pra gente sortear aqui pros ouvintes. Tem, tô sorteando uma chave nesse podcast. Isso, tá aqui, Leandro Lopes. Tá aqui, ó, toma na cara de vocês. A primeira pessoa que deixar o e-mail aí nos comentários, aí eu vou mandar uma chave pra ela. Ai, viu? A chave de braço, né? Também. Ah, o Alder foi um jogo que o Santo começou a fazer sozinho no tempo livre dele. E na época a gente tinha muitos outros trampos rolando assim junto, né? Eu ainda tinha vários freelas que tinham sobrado de outras áreas. A gente tava começando a trabalhar numa empresa de jogos em Campinas, porque a gente mudou pra Campinas por causa dessa empresa. E a gente ainda tinha um freela muito grande com uma empresa de jogos aqui de São Paulo. Então assim, a gente tava com muito jogo encavalado. E no tempo que sobrava pra descansar a cabeça, o Santos começou a programar o Aldeca, era o joguinho dele, assim. Aí, quando Mas eu comecei viu, antes, legal. Né? É, você começou em... Comecei em São Paulo, antes da Moderna. É. A gente tava fazendo mesmo, foi lá em Campinas. É, aí lá que depois a gente viu que tava legal, que eu entrei mesmo e acabou virando também o meu escape, assim, né, dos trampos do dia a dia que cansavam bastante. Ele é uma plataforma pixel art, bem normalzinho. É, ele é bem assim, simples, assim, mas o lance dele é que ele tem uma mecânica de teletransporte, assim. E são puzzles. Puzzles pra você resolver. Ele é muito curto, se a gente quiser ele em menos de uma hora. Mas a primeira jogada é quadrinha, já é mesmo. Cara, a primeira não, mas enfim. É, de umas duas horas, vai. Fiz uma hora e quarenta, uma hora e meia por aí, por exemplo. Ah, legal. E essas ideias, como um jogo de puzzle, tecnicamente, né, que você tem que resolver os puzzles através de teleportes pra poder passar das fases dos lugares. Como é trabalhar pensando em puzzles, fazer um jogo orientado a puzzle? Como é que vocês pensavam, como é que vocês tinham as ideias de fazer, o puzzle vai ser assim, vai passar e tal? A parte é bem mais com o Santo, né, do level design, mas você teve muito treinamento com isso no Talbot, já, né? Sim. Eu lembro de você empacando num puzzle e a gente pensando, que Shigeru Miyamoto faria? É, sempre isso. Que meu Deus faria? Quando a gente fica em dúvida, você pergunta o que o Zelda faz. Aí você copia. Como que é no Zelda? O que a gente fazia é o seguinte, eu planejava os puzzles, assim, eu tentava ter alguma ideia do tipo, eu tenho um raio que faz o seu tiro de teleporte ir pra cima. Eu tentava inventar mecânicas, entendeu? Uhum. E a ideia é mais, na realidade, assim, você tenta ensinar o jogador coisas e depois você cobra dele. É uma prova, é pro professor dando aula e depois cobrando a prova, entendeu? Mas sempre assim. Uma coisa que eu falei uma vez era que fazer puzzles era muito mais fácil você fazer de trás pra frente do que no caminho normal. É verdade isso? Em alguns casos, acho que sim, viu? Porque às vezes eu fazia algo do tipo, é sempre assim, eu criava uma sala, colocava a porta de entrada e a porta de saída. Aí o que eu vou colocar no meio? Tá, eu preciso fazer uma mecânica louca com isso daqui. Aí eu ia experimentando, mas realmente eu tinha uma ideia genérica, assim, de que eu quero fazer algo. Eu quero fazer que o cara tenha que ficar batendo a bala dele em dois espelhos o tempo todo. Tá. Aí eu bolava um puzzle em cima disso. Aí eu quero fazer um puzzle onde o cara tem que cair e no meio da queda tem que atirar. Aí eu bolava um puzzle em cima disso. E às vezes, tinha uma coisa que eu queria fazer e não conseguia. Aí eu ia com a Mora num café, rabiscando no caderno até inventar um negócio. Aí metade dos momentos do Alder foi em Franz Café. Foi muito em Franz Café, em Franz Café. Alguém escreveu livros assim lá na Inglaterra e ficou bilionária, né? Bilionária. Isso é lenda urbana. Né? É lenda urbana? Não sei. Eu gosto de acreditar. Eu falei isso só por falar. Ela realmente é. Eu acho que sim. Eu acho que não. Harry Potter, ela é tão pobrinha que ela escrevia tudo no guardanapo. E uma outra história de que ela fazia história pras filhas dela, sei lá. Os filhos dela eram bebês na época, num carrinho de bebê, porra. Só se mas, era, mas era tipo livro pra ninar, sacou? Você não precisa entender, foda-se. Isso, eu falei, aí o Harry pegou uma é ruim, sapo na brincando, puta. Cara, mas eu que tô calado bastante esse podcast, eu queria fazer uma pergunta a serviço da minha curiosidade profissional. Porque, pelo que eu entendi, apesar de que o Pedro programa e tal, mas ele mesmo admitiu que ele é um programador semi-merda, o que eu acho difícil, mas enfim. Eu acho que a humildade depõe contra isso, mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, vocês dois são artistas, né? Principalmente, pelo que eu entendi. E eu gostaria de saber... Você viu o programador um artista? Caralho. Vocês são papo, tá bom. Desculpa, vocês dois são artistas visuais. Melhor pra você? E eu gostaria de saber como é que... E vocês, claro, trabalham muito juntos e tal, tanto pra outras empresas como pros seus próprios projetos. Então eu gostaria de saber como é que vocês fazem essa divisão do trabalho, porque eu sei que, não sei quem com vocês, mas geralmente quando mais um artista trabalha tem um certo problema, tipo, de estilo, de arte e etc. E como é que vocês fazem pra contornar isso? Se cada um faz a animação, o outro faz o desenho, como é que é? Só antes de vocês responderem, eu imaginei muito o Senhor Eternidade com o microfone na mão, no... no auditório de Serginho Grossman. Olha, garoto! Eu tô fazendo de volta! Aí tocava Raimundos, vai começar. Pronto, pode responder agora. Acho que a gente deu sorte que nessa parte do, da arte, assim, o forte de um acaba sendo o fraco do outro, né? Tipo, o Santo é muito bom com cenário, por exemplo. E aí eu sou melhor em personagem do que em cenário. E eu gosto muito de animar, trabalhava com animação. É... Mas gente, assim, a Mora ela sabe fazer tudo, eu não sei fazer cenário. Cara, mas é tipo, muita gente diz assim, tipo, você pensa, todo mundo pensa, ah, cara, quer desenhar personagem, desenhar personagem. Mas, tipo, a maior parte da arte do jogo é background, às vezes, né? É o Danilo falou com a gente de um programa que, pro Oniken, por exemplo, ele dividiu com o Pedro Paiva, assim, outro Pedro, assim, ah, você faz o que é orgânico, eu faço o que é inorgânico, porque eu tô trabalhando com arquitetura, e eu não sei mais desenhar gente, você desenha máquina. Não, mas, tipo, se você, é tipo, o cenário, ele se repete muito, mas se você... Mas tá, os personagens também, pra começar, e segundo que, tipo, o personagem ele é, tipo, 10% da tela, sacou? No máximo. Olha, no Towerfall, por exemplo, você vai ver o sprite sheet de personagem, é metade do Atlas, e o de cenário é, sei lá, um quarto e outro um quarto. Tipo, é muito mais personagem, porque personagem tem 500 mil frames de animação, entendeu? Ah, sim. Entendeu? Eu concordo, a área do cenário é grande, mas ele é, o detalhe dele é menor, muito menor, e ele não fica repetindo, né? Tipo, não tem que fazer 500 mil frames animados, normalmente. Assim, depende do jogo. O que eu falei foi mais pra dizer que, tipo, cara, cenário é uma parada que é muito importante. Ah, sim, sem dúvida. Cara, esse negócio de personagem é tão zoado, eu tava vendo entrevista com o rapaz que fez o Tesla Grad, né? E o Tesla Grad, o boneco tem uma mão diferente da outra. Então, se ele vira da direita pra esquerda, ele não pode simplesmente espelhar o boneco. Ele super pode. Exato. As pessoas. Porra, fazem. Nunca jogou Street Fighter era muito bom. Nunca jogou Street Fighter, não? E o Sagat? O Sagat, o Vega, o Ouro. O pior, cara. O Street Fighter é virou. O Street Fighter é porco. Não, o Street Fighter virou cultural, cara. Do Street Fighter 4, que podia ser uma porra do modelo 3D ali, e o Sagat com continua trocando a porra do olho e o Vega a mão. Sério? Claro, não, cara, eu não acredito nisso. Street Fighter 4 não é modelo. Modelo 3D, é só sprite self-shading. Eles fizeram piada com isso. O Ouro, que é um personagem do Street Fighter 3, ele é muito poderoso, então ele escolhe lutar com uma mão só. E ele troca a mão. Ele quando, ele, quando ele pula pro outro lado da tela, dá pra você ver a animação dele trocando o braço. Trocando o braço, sim. Pra ficar espelhado certinho. Ah, cara. Muramasa fazia isso também. Quem? Muramasa. Como é que chama esse jogo? Muramasa, Demon Blade. Ou é o outro, o Jin Sphere, não lembro qual desse da Vanillaware, que quando você virava pro lado, a menina trocava a espada. É o Muramasa. É, mas ela jogava a espada na outra mesmo. O cara do Tesla Grad se ferrou, então. Ele devia ter tirado a luvinha de uma mão e colocado na outra. Ele desenhou o dobro de frames de tudo, cara, por causa disso. Não, ele fez. Ninguém percebe esse tipo de parada, sacou? Ninguém vai olhar um jogo ainda mais. Você percebe, mas você não vai olhar um jogo indie e falar que escroto, o personagem vira e a mão dele... Cara, ninguém fala de jogo nenhum, não precisa ser jogo indie. Cara, a pessoa cresceu jogando Street Fighter, King of Fighters, só tá por aí e tudo troca. A mão da luva do maluco troca. A Metroid redesenhada. A Metroid é. Cara, a culpa é do cara... É Metroid. O Zelda é sempre canhoto. O Link é sempre canhoto, né? O Zelda. O Metroid é o Zelda. O Zelda, né? Eu costumo reparar nessas zoeiras, então eu que devo ser um macho. Cara, eu acho que... Mas faz diferença, legal. Acho que o Tesla Grad eu ia achar muito maneiro no começo e depois eu ia começar a achar, pô, esse cara só queria aparecer, né, cara? Uma coisa interessante é que o cara que se preocupa em fazer esse tipo de sprite que o cara muda a mão e tal, ele não é escroto por não fazer, mas ele é maneiro por fazer. Você olha e fala, pô, olha que legal, olha o capricho que esse cara tem pra fazer, o cuidado que tem pra mudar a mão. Na verdade, não, eu não valorizo porra nenhuma. Uma coisa que eu valorizo muito é a animação bem feita. Se a animação tá bem feita, foda-se. Se o cara... Espelha mesmo, né, cara? O que eu faço muito é tentar fazer personagem simétrico, entendeu? Sim. Eu evito fazer personagem muito assimétrico se jogar plataforma, entendeu? Mas é que em alguns casos, no Iconoclasts, tem um personagem lá que ele sofre um acidente, assim, ele perde um braço, né? E aí eu lembro do Coelho que falou, meu, vai ficar esquisito se eu espelhar, porque, cara, o Tabi não tem um braço inteiro, vai ficar muito estranho, sabe? Daí ele reduziu tudo. Caramba. Mas é um caso muito possível, realmente, né? O personagem só com puta trauma, você vai ficar brincando com isso. Eu faria ele perder os dois braços. É até bom pra você meio que tirar um peso da parada, sacou? É. O Super Star Wars, Mega Drive, Super Nintendo, o Luke, como é que é? Qual é o braço biônico? Entendeu? Depende do lado que você virar, cara. É. E aí o Lore, todo estragado da parada. Mas o Han Solo atirou depois, então. Ah, com certeza, com certeza. Pessoal, como é que tá a Mini Boys hoje? Peraí, pô. Quero perguntar duas coisas muito importantes, cara. Então vai lá, pergunta. Olha só, vocês fizeram o DDD lá em colaboração com outros filhos. A Thaís participou com vocês, né? Fez o game design. Um jogo pra Uia? Como é fazer um jogo pra Uia? Ah, eu não sei. Porque assim, sei lá. É igual fazer qualquer coisa. Porque... porque o Uia meio que virou uma lenda, cara. Assim, quem viu o Uia? Ó, ele existiu de verdade? Eu tenho aqui. O seu chegou, né? O seu aqui. Chegou. Essa o Ludobardo também tem um. Tá barato. O Ludobardo, ele arrastava o dele pra tudo que é lugar. É, provavelmente pras pessoas lerem as regras e explicarem pra ele depois, porque ele é assim. ele é desses. Mas o que eu queria perguntar nem é do Dididi, não. Eu comentei pra não passar em branco. Eu queria saber o seguinte, cara. Eu queria saber muito, cara. Vocês fizeram um jogo da Turma da Mônica pro Cartoon Network. Como é fazer a arte pra um jogo da Turma da Mônica? Caraca, isso sim. Amora. Olha, pra mim foi muito insano, assim, porque o desenvolvimento foi muito corrido, né? O pessoal não tava com muito tempo, a gente também não tava. O texto que a gente escreveu meio correndo, eles chamaram os dubladores mesmo pra ler e colocar no jogo. Então foi um negócio que eu queria ter feito muito mais calma, mas que no fim ficou super bonitinho, a gente morre de orgulho desse jogo, assim. E na época, a gente teve 3 meses só. Uh-huh. E aí na época tava, tipo, era um trabalho como qualquer outro, mas ao mesmo tempo a Inner Amora de 6 anos, assim, claro, tava surtada, porque eu lembro de eu chegar no Blockbuster quando eu era criança e tinha saído algum dos jogos da Mônica pro Mega Drive, já tava no Mega Drive já. E eu não tinha, né, eu tinha Super Nintendo, eu lembro de eu chorando na Blockbuster, assim. Sim! Nintendo de merda! É, tipo, eu aprendi... Não, os jogos eram todos uma bosta. Não, porque a gente jogou Castelo do Dragão um dia deles pra gravar podcast, era maneiro o jogo. Era maneiro. Só tem aquele problema de você ter que adivinhar que tem uma porta ali naquele pedaço lá. Tirando isso, o jogo excelente. Entendi. Mod excelente do outro jogo lá. Um coelho duro e afiado que nem uma espada, mas muito maneiro. Ah, acorde o Pedro de 6 anos também. Mas você tem que seguir os padrões de arte do Maurício Souza Produções, suponho. É, eu queria que tivesse sido uma coisa mais livre, assim, no estilo que eles estão fazendo agora, essas graphic novels. Que os artistas piram, eu queria que isso pudesse ter sido transferido pro jogo, né? Pra gente poder fazer o que a gente quiser. Ia ser foda. A gente fala agora com o Cisne Guzmán aqui, dá uma ideia pra ele, pô. O cara tá lá. Mas... É uma boa. Graphic Game MSP, pô. Como era pro site da Cartoon, aí não era essa proposta, né? Não era pra ser esse negócio diferentão. Era realmente pros crianças que acessavam o site da Cartoon. Então fazia sentido ele seguir o mesmo estilo. Mas ficou bem tranquilo, assim. Foi muito legal. Foi legal. É que eu gostei muito que, assim, o jogo, ele é meio que quase oficialmente um sucessor espiritual do Castelo Dragão, né? Sim. Ah. Ele foi feito diretamente inspirado mesmo, assim. E ele é simples, né? É um jogo de flash, ele é meio bobinho, assim, porque é pra criança, então a gente não pode ter muito, muito louco, né? Mas ele tem várias coisinhas, assim, várias mecânicazinhas. Ah, legais. A Thaís trabalhou com a gente nesse jogo também. O level design é todo dela. O level design é todo da Thaís. Sim. E... Pô, tem um monte de coisa, né? Tem uns power-ups maluco. Caraca. Tem... Pelo que deu pra fazer, ele ficou bem completinho. É. Assim, pelo tempo que a gente teve... Até pra dar uma dica pra galera, esses jogos do Cartoon Network são muito bons, cara. Eu lembro que quando, mais de 10 anos, quando teve um jogo do, sei lá, Mega XLR, se não me engano, eu fiquei viciadaço. Tipo esse Avengers, qualquer coisa aqui no Facebook hoje em dia, que a galera pira, era eu com o jogo do Mega XLR. Os jogos, tem muitos jogos muito bons, cara. Então, sabe o que é bom também? Porque assim, os caras chegam pra você e falam assim, olha, eu quero fazer um jogo, mas o jogo não precisa vender, não precisa fazer nada. É um jogo só tem que ser legal. É. Aí você faz um jogo legal. Que é um jogo que é de graça e tem que ser legal. É só. Não tem, os caras não têm nenhuma preocupação com o lucro. Então, o desenvolvedor fica feliz com isso e faz o jogo legal. Não é esse free to play vagabundo, sabe? Pelo contrário, na contramão disso, né? Isso acaba sendo um advergame, né? No fim das contas, né? Vocês foram contratados pra fazer um advergame. Advergame, normalmente, a função dele não é ser divertido, é promover a marca. Promover a marca, é verdade. Nesse caso, não, é só ser divertido. Mas assim, ele acaba sendo um advergame no sentido de que ele é pra expor uma marca também. Ele é pra ser divertido e, tipo, é pra criança acessar o site do Cartoon Network e dar acesso, e aquilo tem propaganda, e bababá, bababá, e aí a criança gosta do jogo, porque gosta do desenho, e aí gera o ciclo vicioso, e aí joga aquele jogo, e depois vai jogar o jogo do Hora de Aventura, vai jogar o jogo da Pena do Show, lá, lá, lá. Na contramão disso, geralmente são jogos que são muito feitos assim, ó, tá correndo aqui, virei a ampulheta, começa a fazer. É pra daqui a muito tempo. Muito corrido, o tempo é muito corrido mesmo. Eu vi o pessoal da Aira, que é o pessoal aqui do Rio, falando sobre Advergames, os recentes que eles fizeram de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco pra filmes, né? Eu trabalhei com eles nesse jogo, inclusive. Ah, é? Ah, então, uai. Parabéns, excelentes jogos. É, feito, ainda mais considerando que foram feitos em, tipo, 2 semanas. Tipo, 2 semanas, cara! Faz aí! Game Jam! Você, Santo, você trabalhou na arte, trabalhou na programação? Não, eu trabalhei na animação, só. Na animação. Eu dei uma ajuda pra eles com a animação. É, porque eles estavam, a Carol e o... Caraca, como é o nome dele? Aquele cabeludo, maneiro, gente fina. Eu sempre esqueço o nome dele. O Fera. Eles estavam comentando que até o Dragon Ball eles fizeram tudo já pronto pra ser animado, né? Desenharam os sprites já recortadinhos. Mas que, sei lá, o Dragon Ball do Freeza, depois que a Toei e a licenciadora brasileira finalmente chegaram a um acordo, faltava 2 semanas pro filme. E, faz aí, 2 semanas. 38 personagens. Foi bem isso. E eles citaram... Eles não citaram o seu nome, mas... Enfim, não citaram o nome de ninguém, mas falaram... Pô, e aí, artista maluco, animador tudo maluco, mas... 2 semanas, né, cara? Porra, quando é que você talvez vai ter uma oportunidade de fazer um jogo oficial de Dragon Ball de novo na sua vida? Sim, legal. Foi legal pra caralho. Pô, jogo de Dragon Ball todo mundo já fez alguma vez na vida. Não é RPG Maker? Ah, isso é verdade. É oficial. Oficial. Oficial nunca. Não, então, inclusive, parabéns. E o que eu queria ouvir de vocês justamente foi essas perguntas aí de como é você trabalhar numa coisa que, bem ou mal, você cresceu vendo. A Turma da Mônica acho que é uma coisa ainda mais, mais entre aspas, grave, né? Porque, pô, a gente é alfabetizado com essa porra. Sim. E a gente vai alfabetizar filho com isso. Um aí já tá alfabetizando, inclusive. Sim. Eu não, eu vou alfabetizar meu filho com hentai. Caralho, mano. Plausível, também plausível. Tudo bem. Cada um cria o filho do jeito que quer, né? Aí o juizado... Quem vai ser tentáculo. Aí o juizado vai e pega a guarda e você fica... Pega no tentáculo. Mas... Esqueci o que ia falar, então... Não, mas então, é legal pra caralho mesmo. Eu gostei. É meio surreal, assim. Você fica assim, tipo, nossa, eu tô fazendo trabalhando nesse negócio que eu curto pra caralho. É bem legal. E, assim, é corrido só, mas é divertido. É, você realiza um sonho... idiota que você tem 20 anos atrás. Tipo, ele não faz mais tanto sentido, mas ainda assim risca da sua lista. Assim. Jogo da Turma da Mônica, feito. Eu fui pro Turma da Mônica e eu trabalhei num filme da Disney. E Disney era tipo, eu era meu Deus, né? Quando eu era criança. Eu só assisti filme da Disney como todo mundo. Você trabalhou no filme da Disney, na animação? Eu trabalhei por 3 meses no Fazia Cor, do Princesa e o Sapo. Então, tipo, por mais que o trabalho em si tenha sido um saco, sabe? Um estúdio, assim, as pessoas eram legais. Mas foi o melhor filme da Disney também. Mas, pô, você melhor com a Disney. Que ninguém viu, quem viu não gostou muito, mas assim, você risca da listinha lá, tá, fiz esse negócio aqui quando eu era criança, eu morria. Cara, legal, só cara, que... legal. Sabe? Isso é muito legal. E vocês também participaram de uma genzinha que teve com jogos do Hora de Aventura, né? Ah, sim. É verdade. Foi bem legal também. E o jogo, inclusive, é bem legal também. Essa gen foi promovida pelo Cartoon Network também, né? Foi ideia do Pendleton Ward, né? O cara que cresceu com todas as referências de gente com bom caráter, né? Aí ele fez as coisas do jeito que ele faz também. Essa dia foi uma das dias favoritas minhas, viu? Nossa, foi muito legal. Essa dia é muito boa. O jogo ficou bem completinho também. O jogo de Jan de vocês que eu mais gosto é o Down Goes the Phoenix, porque, sei lá, Tezuka e tudo mais. Quer dizer, não sei, a inspiração daquela Fênix é a Fênix do Tezuka ou, tipo, viajar? Nossa, verdade, né? Eu acho que foi meio inconsciente. Agora que você falou, tem até o Rococozinho, assim. É, porque aquilo que me lembrou do Rinotori, mas não sei. Porque... Eu não sei se você tá falando, então pra mim, tem um personagem que mas o conceito original, se não me engano, era da Karen, né? Eu só animei. Eu vou perguntar pra ela, realmente parece. Depois eu te mostro. Eu lembro do um palpite, mas eu nem sei quem que é. Eu sou é muito jogo, né, cara? Não, eu sei quem que é esse Tezuka. Ah? É tipo o pai do mangá, assim. É o cara do Astro Boy, né? É o cara do Astro Boy, vocês o Cavaleiro e o Kimba e Ciborgue 009. Não, Ciborgue 009. Mas é parecido com o filme. É tudo igual, né? Japonês. É tudo uma merda, tem um olho grande. É colorido e tem um olho grande. Uhum. Agora, ô, PH, fica à vontade que você tava falando aí já. Estou satisfeito! Toma na Mônica. Eu ia pedir pra eles falarem um pouquinho sobre o cenário atual, com o que eles estão trabalhando, se tem alguma coisa que eles estão pra lançar e tal. É, aquela pergunta de Amaury Júnior, né? Fala dos seus próximos projetos, aí como é que a gente vai ver se de volta na TV, é, né? Tá, fora, tá longe das novelas há muitos anos, mas no teatro. A gente acabou o Firefall, né? Agora, há pouco, e na de acabei, teve um update novo, então sai mais coisa. Vocês fazem muito pouco jabá, gente. Vocês têm que falar mais. Tipo, compra! Vai lá e compra! Tem que falar assim, cara. É. Firefall foi o jogo que eu joguei com o Arthur aqui, o Protásio aqui em casa, no dia do 7x1. Você ganhou de 7x1 dele? Cara, a gente meio que empatou. Foi divertido aquele dia, cara. A parada assim, foda-se futebol. Foi um belo dia, teve muito Firefall. Foi um bom. Foi o jogo do 7x1 mesmo. Firefall é um jogo muito. Eu gosto muito, assim. O jogo, assim, programação, o game design não é nosso, é tudo do Matt Thorson. Matt Thorson, né? E a gente fez toda a arte do jogo, entendeu? É meio que. E foi uma experiência muito foda, assim, foi muito legal mesmo. Foi um dos jogos que mais foi importante pra nossa carreira, assim. É, e foi um jogo que ele foi, na época, noticiado, acho que no Brasil ele ganhou uma evidência ainda maior por ter brasileiros envolvidos. Muita gente, porra, anunciou errado, falou assim: jogo brasileiro, tal, é bom pra PS4. É, não é. Não é, mas assim, é um jogo que tem a participação de vocês, tem toda a identidade gráfica de vocês. Eu posso dizer que tem a participação grande, assim, né? Sim, A gente, nos últimos meses, a gente morou lá com eles, né? A gente ficou 3 meses morando com eles. Fazendo na casa dos meninos, fazendo o jogo junto. Então, assim, eu acho que a direção era do Matt, a ideia toda era do Matt, a palavra final era do Matt, mas a gente discutia muita coisa em equipe, assim. A gente criou muita coisa junto. Não foi realmente, assim, um trabalho onde veio o cara, contrata e a gente faz o que a gente é mandado, sabe? Não. Foi gostoso ter esse processo todo de criação. Só aproveitar essa oportunidade pra falar que a gente conversou com um monte de gente, a gente sempre percebe essa pegada, né? Não é aquela pegada de não, vamos sentar num escritório, numa sala que a gente alugou pra desenvolver jogos. Não, cara, é tipo pegar, vamos fazer as malas que a gente vai ficar na casa do fulano e a gente vai fazer o jogo lá e depois a gente vai pra lá, vai numa game jam, vai tomar Coca-Cola e comer sucrilhos e a gente vai fazer o jogo, depois a gente vai voltar pra casa e fazer o jogo na cama porque a gente vendeu a mesa e a gente vai comprar a cadeira com o próximo jogo que a gente tá desenvolvendo. A gente compara bastante esse processo de desenvolvimento de jogo com ter uma banda, entendeu? Ele é muito menos empresarial e muito mais juntar a galera e se divertir. A galera compara muito jogo com filme, mas banda realmente combina mais. Banda é uma parada que combina muito. Na verdade, eu tinha pensado nessa comparação, mas faz sentido de fato. Nossa, tem muita coisa que bate, assim, não sei se compara. Porque é muito programador parecido. É baterista. O game designer artista é o vocalista ou o guitarrista, então, né? O cara do áudio é o baixista, que ninguém dá fucks. Cara, é você, é você. Não, o roteirista é o tecladista, porque se tem é bom, se não tem também. Foda-se. E o melhor pra mim é o game designer, roteirista, que é o vocalista, né? Que todo mundo acha que sabe fazer, né? Todo mundo sabe. Sabe, tipo. É só cantar, né, fera? Porra. Cara, eu tô com instrumento, cara. Mas que você vão fazer uma banda? Vamos, eu toco o quê? Puta, eu não toco nada. Ah, então canta aí. É tipo goleiro. Cara, metade das bandas de metal que eu gosto nasceram assim, eu estudei isso. E grupo independente também. Isso aí, assim, foi assim, né? A dela, tipo, o pagamento nosso era tipo, e aí, quanto vocês cobram? Seu, sei lá, paga quando der aí alguma coisa. E foi assim. Cara, show, tá bom. Faz um miojo na cafeteira pra gente aí que tá de boa. Ele começou a receber grana do Uria, né? Aí depois da Sony. Tipo, ele começou a receber alguma coisa só depois que já tava certo que ia sair pra essas plataformas. Aí se a gente ficava sem grana lá no Canadá, tipo, ah, ô, Matt, acabou o dinheiro. Ele tá, ó, jogava um envelopinho assim com $100. A gente nunca contou o quanto a gente cobrou. Não tem hora. Porque assim. Não teve contrato. Não tem um contrato com o Firefall. É porque, tipo, sei lá, cara. A gente faz o que a gente curte, né? Então. Sei lá, foi bem capistoso. E agora, depois do Firefall, que finalmente acabou, né? Eu acho que agora acabou de vez, porque acabou de ser o último update que tem. Agora tem editor de fase do Firefall. Interno. É muito legal. Legal pra caralho esse editor. Tá bonitinho pra caramba. E agora a gente tá fazendo o Skytonic. É mais ou menos com o mesmo pessoal, né? O Skytonic, na realidade, é um jogo que começou com o No chamou, ele fez uns protótipos e me chamou pra fazer. Então o jogo, tipo, o jogo ele é meu e do Noah. Aí. E tem a ajuda de mais gente também, assim, tipo. Meu namora, tipo, com o miniboss e Noah. É bem mais seu, né? É, tipo, põe a miniboss aí tudo junto. Mas assim, se for pegar pessoalmente, ele é seu e do Noah. A direção a direção é nossa. E aí o Noah cuida de umas coisas mais burocráticas, sempre pega, coloca o jogo em evento e tal. É, eu sou mais responsável um pouco. Eu vou aproveitar aqui e dizer que eu não conheci Skytorn, fui olhar aqui umas imagens. É bem bonito, cara. Sim. Muito parece bonito. Do caralho. É, não, o Skytorn eu tô tentando focar na arte dele bastante, porque é a minha principal parte, né? Então. Uhum. Não, se você tá focando na arte, você tá fazendo um ótimo trabalho, cara. Porque ele tá muito bonitinho. Sério mesmo. Sim. É, tudo que tem de pixel aí é meu, assim, com concept da Mora, assim. E aí, o cara tem uma pá. Isso é tipo aquele jogo. Terraria? O Skytorn, ele é uma mistureba de um monte de coisa, né? Mas na realidade, ele começou com uma inspiração de Terraria, mas depois foi mudando, assim. Aí... É que no começo ele era bem aberto, só cavava e descobria coisinhas e... Aí vocês pegaram uma arma de teleporte e... Caraca! aí a gente jogou muito Dark Souls, eu acho. Aí a gente falou, vamos fazer Dark Souls, legal pra caralho. Aí a gente começou a fazer coisa bem do Dark Souls, mas agora tá numa pegada que é meio esquisito, com plataforma inspirado no Zelda 1. Cara, isso é muito bacana. Você falou assim, a gente tava jogando muito Dark Souls e a gente mudou a nossa inspiração e tal. Quando você tá trabalhando em desenvolver jogos, quando você tá fazendo jogos, jogar jogos vira o seu estudo. Você tá estudando quando você tá jogando, você tá vendo ideias novas, você tá tendo inspiração, você tá tentando entender como um outro autor, como um outro programador, um outro artista fez uma coisa que você quer fazer. Tô errado? Não, certíssimo. Eu nunca mais consegui jogar e só me divertir, sabe? Virou um estudo pra sempre. Você não consegue nem desligar. Você não consegue, é automático. Eu não jogo metade do que eu jogava antes. Nossa, assim. Jogar pra mim era tipo, vou jogar muito hoje, vou virar a noite jogando. Era tipo a felicidade da minha vida jogar videogame. E agora, tipo, tem que jogar esse jogo aqui. Eu fico analisando. Nossa. Eu fico jogando, assim, tipo, pego qualquer joguinho, assim. Corta isso. Fica falar como é que deixaram passar isso aqui, ó. A Mora fica putaça, muito engraçado. Como é que deixaram passar esse negócio? Eu fico puta, parece que eu tô tipo, nossa, volta pra fato que eu refaz. E eu jogando, tipo assim, a Mora tá dormindo, eu tô jogando alguma coisa às vezes, assim, tipo, eu trago o notebook na cama, amor, olha isso aqui, amor. Como é que eles resolveram essa parede, amor? Eu tenho muito com isso, que eu trabalhei muito tempo em pós-produção de arte cinematográfica, né? E eu vejo. Uma rede de televisão maligna. E eu vejo filme, vejo qualquer porra dessa com ela e ela tá, tipo, que legal, falando, não, coisa horrorosa, você não vê aquele corte horrível, aquela ângulo, iluminação tá horrível, colorimetria tá uma bosta. Tipo, what? Cara, outro dia rolou uma parada pra mim que eu fiquei impressionado, que tipo, eu olhei, era um filme merda de que eu tava vendo. Ah, lembra qual é o filme? Aquele do maluco que mata todo mundo na guerra, o sniper americano. Aí eu não lembro o que rolou, que tipo, o cara deu um tiro com uma arma de com silenciador. Só que o tiro fez um tiro, tipo, nada a ver, sabe? É de fuzil sem silenciador. Gente, tipo, eu dei caralho, que som zoado. Você começa a perceber as paradas que você simplesmente não percebia, sabe? Não, ou tipo, ouvindo a música do Odalos. Que a música tinha um defeito. Todas as músicas tinham um defeitinho na hora de lupar. Isso incomodava-se. A Mora tá com dor na parede toda vez que ela vê um loop errado. Eu detesto loop errado de música. Eu achava que não existia mais ninguém no mundo que reparasse nisso. Muito obrigado por falar isso hoje. Caralho. De nada, cara. Não houve programa não, tá? Porque eu vou editar aqui. Eu me sentia muito solitário. Não houve programa não, porque eu vou editar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir lupar muito bem, que eu tô uma semana meio conturbada. Acho que não vou botar música nesse programa. No começo do Baixo Frente Soco, a gente fazia os loops assim, minuciosamente perfeitos. Hoje em dia não, mas virou a arte de fazer um loop foda-se que fica aceitável. Ninguém vê. Exato. O cacho no ovo. É difícil. Eu imagino no começo de pouco isso. Assim, agora, se não der pra lupar, no meu. Mas o Skytorn tá lupando brilhantemente. O Skytorn tá brilhante, mas é que o pessoal de som é muito foda. A gente, tá com um pessoal de som muito, muito bom no Skytorn, que é a galera do Shadow Power Up. Que é a mesma galera que fez Tower Fall, fez Script of the Necrodancer. Necrodancer, Darkest Dungeon. Necrodancer é um. uma parada foda. É, os caras são piroca. Os caras são foda. E a música a gente já pode, já tá anunciado, já pode falar? Não, não tá anunciado ainda. Mas tá no site. É verdade, tá no site. Não, não posso falar. Acho que tá anunciado, então. Eu vou falar, vocês não contam pra ninguém. Não, só fala assim, acessa o site lá pra ver qual é a parada. Posso contar. Assim, vocês que escutarem também não contem pra ninguém. Mas a música do cara do FTL, é do Ben Porter. É porque assim, ele topou fazer, ele já fez, tá fazendo várias músicas, tá ficando uma foda, e inclusive o nome dele já tá no site. Só que o trailer que tá no site usa uma música antiga, do outro compositor que tava antes dele. Então ninguém, ele não fez ainda um announcement, tipo, oficial, oh, eu sou o músico do Startup, porque senão as pessoas, que os fãs dele vão ficar confusos, tipo, ah, você é o compositor, mas o trailer tem uma música que não é sua, entendeu? É. Então não foi anunciado oficialmente, mas assim, não tem problema falar também. É. Tá meio que igual trailer de filme, né, quando vai sair, né, que sair aquele filme de ação com, sei lá, o tema do Senhor dos Anéis tocando. Até hoje acontece essas coisas de vez em quando. É. Ah, a coisa que mais me irrita é quando eles usam cenas nada a ver que não tem no filme. Eles gravam cenas só pro trailer. Acontece isso, it's a thing. Acho ótimo. Acho que você é enganado. Mas enfim, vamos lá? Vamos terminar ou vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês estão com algum show... Não, deixa o Guilherme falar. Tá. Isso, então... que responsa, amigo! Eu gosto das pessoas falando, cara. Tá. muitas vezes quando eu pergunto assim, sobre futuros projetos e tal, às vezes os caras evitam falar por não ter começado, se é só uma ideia vaga ou alguma coisa assim, né? Então eu só queria perguntar se tem algum gênero de jogo que vocês gostam pra caramba e que talvez vocês namorem um pouco esse gênero aí num futuro não tão distante. Nossa, tipo não. Sandbox. Não, na realidade tem, né? Ó, tipo visual novel pornô. É um gênero, né? Fazer, cara. Eu comecei aí, tá difícil, mas, meu, eu queria fazer. Mas, na realidade mesmo, assim, tem algumas coisas que a gente tá querendo fazer. Tem uma plataforma também, que a gente adora plataforma, né, cara? É que é difícil pra gente, às vezes, tipo, a gente começa a conversar sobre os próximos jogos, todos que a gente tem já engavetadinhos, assim, que a gente começou e aí preparar e tal. A gente sempre conversa sobre qual tem que tá retomar, sabe? E aí, a gente fica bem dividido. Ó, a gente vai continuar com esse negócio aqui, que a gente já tá ficando bom em como fazer isso daqui, ou a gente vai tentar fazer pela primeira vez esse outro aqui, que a gente nunca fez, mas a gente gosta muito, sabe? Tipo, fica essa... É difícil, os dois são igualmente legais e empolgantes, assim. Mas se fosse pegar um gênero, assim, que vocês curtem, simplesmente, sem pretensão, assim, de fazer jogo, cara, qual que vocês pegariam? Nossa, eu adoraria fazer uma coisa na pegada do Phoenix Wright, assim, com visual novel, com vários... Objection! Eu curto muito, assim. O Santo, acho que curte RTS, né? Você não, RTS? Não, RTS, mas tipo esse jogo dos ETs, você tinha começado. Turn-based, já, desculpa. É. Você curte pra caralho. Estratégia. Até agora não tem nenhum que... Eu curto estratégia e eu curto survival em geral, assim. Eu gosto daquele jogo que judia do outro, sabe? Dark Souls. As pessoas têm uma relação... Roguelike você curte? Pra caralho, né, meu? Você ia fazer roguelike. Eu tô fazendo um pseudo estranho roguelike de brincadeira, assim, só testando. Que é você tá dentro de uma cápsula, uma estação espacial explodida, sem câmera a cápsula. Então você tá dentro de uma cápsula olhando com um monitor de tela verde, controlando ela. Só que pra você controlar ela, tem que programar ela em lua. É, o Pedro tá fazendo um jogo que só quem é programador vai conseguir jogar. Não é. Ó, peraí, isso é uma parada razoável, hein? Pô, conversa comigo aí que uma doutorada sobre isso, cara. É, que o jogo é assim, é um survival horror que você tá dentro de uma cápsula. É tudo em 3Dzão, assim, tá ficando bonitinho. Só que é fechado, assim, então você só vê esse monitor na tua frente, mais de um monitor na realidade, e você vai programando o robô, mandando ele fazer coisas, assim. Lua, né? Que você... É tipo, como é que é o nome daquele jogo? Dusker, sei lá. Não sei, eu tô envolvendo um jogo que chama Capsule. Tem um chamado Duskers, que é tipo isso também, é um jogo meio de terror, de roguelike, que você controla um robozinho, que você fala com ele através de comandos e tal. Ah, legal. Duskers, eu vou procurar isso aí. Eu vou te mandar o link aqui, peraí. Direto tem uma ideia que já existe, então... Não, peraí. Não existem ideias originais no mundo, né? Mas não tem isso. Hoje em dia a ideia genial pra mim é: opa, eu posso procurar alguém que já fez. É, exatamente isso. Eu tive uma ideia genial, misturar Paperboy com Street of Rage. A arte dele é meio escrota, então se você fizer a mesma coisa com uma arte maneira, já tá valendo a pena. Vou dar uma olhada. Então, vamos terminar? Vamos lá. Essa maravilhosa coisa que nós fizemos aqui hoje. Abril, Chaves. Setembro, acabou. Setembro, acabou. Santo, Amora, muito obrigado pela participação de vocês. Fechando com chave dourada, bolada, sinistra, que Breitson, esse mês de setembro. Queria agradecer a presença de vocês e pedir pra vocês falarem um pouquinho de como se as pessoas. Se algum ouvinte tiver algum projeto, quiser alguma coisa, quer contratar os serviços da Mini Boss, fazer miojo na cafeteira, não sei. Como eles entram em contato com vocês? Ah, eu acho que entrando no site nosso, é www.studiominiboss.com. O link está logo aqui embaixo. Será? Será que a gente vai botar? É só clicar aqui na tela. Studiominiboss.com. Eu tenho que responder todos. E gente demora pra caralho pra responder só, já aviso. Pra caralho, porque a gente tem muita coisa, não dá. Sim. E caso você queira acompanhar. Sim. Eu respondo todos, exceto alguns. Ah, não, quando a galera é muito folgada, faz, sei lá, chega assim: oi, eu tenho uma ideia, quer comprar? A gente fala, não responde. Não, mas às vezes o cara nem fala: olá, Miniboss. É tipo: olá, você, seus jogos são muito bons. Eu tenho uma ideia de jogo, quer comprar? Sabe? Quando é muito genericão, você vê que. Genericão, cara, né? Uhum. Aí esse é óbvio, eu me sinto voluntária respondendo, mas qualquer e-mail que dá pra ver assim que realmente a pessoa quis falar com a gente, precisa da nossa ajuda, ou precisa, quer conversar, eu respondo. É. Só que às vezes leva um mês, assim, eu respondo. É. E outra coisa também, caso você queira acompanhar o desenvolvimento nosso, as coisas, tem nossos twitters, que é @amorab, amora_b, né? Amora_b. E sente11. E tem o jogo que a gente tá fazendo agora, que é o Skytorn. É, no skytorn.com, é skytorngame.com. Né? Isso. Tem uma. Tem um link pro Devlog, que é o Tumblr onde o Noah posta tudo que a gente faz. Então é legal também pra acompanhar o desenvolvimento, né? Seguir o Tumblr. A gente posta sempre uma porrada de GIF. De tudo que eu faço, eu posto GIF lá das animações que eu tô fazendo. Tudo a gente posta os concepts que eu faço, todas as artes que o Santo faz, animadas ou não, e coisas de programação que o Noah coloca e já testou, ele também já filma e põe. Assim, programa fumacinha aqui. Ou ele explica até também como que funcionam as coisas que a gente tá programando. Ah, que a gente programou assim e pode. Tá bem legal. Cara, tem uma cachoeira linda aqui. Não, obrigado. Frase solta, cara. Cara, eu tenho tesão por cachoeiras, dá licença? Sim, é muito bonito, cara. Parabéns. Mas não é só da Mini Boss que tem jabá. Kiliano! Aê! Oi. Primeiramente, se vocês querem um Outer Somewhere aí, deixam o primeiro comentário com e-mail. Divulga seu e-mail pra toda a internet aí, é seguro. Tchau! Cara, dá pra mim, eu tô logo aqui. Não. Você vai lá, você vai treinar de bota e e-mail. É, eu posso fazer isso também, mas é dar o mesmo, na real. Na real, dá, porque ele pode hackear o negócio. Ele tem senha, né? Eu esqueço que a eternidade tem senha, essa porra. Isso, só não lembra. Então, se você chegou nessa parte do podcast, provavelmente você já perdeu essa parada, alguém já correu lá e já colocou e-mail, ou não, né? Vai lá, vai no site, acessa lá. É, eu convido vocês também a conhecerem meu canal, youtube.com/365indies, em algarismo 365. Eu faço vídeos mais ou menos semanais ali, fora uma lista de 365 indies que já tá encerrada aí há um certo tempo. Mas eu continuo trazendo desenvolvedor lá pra poder conversar e apresentar uns joguinhos legais. Já virou uns 600 e cacetada. Muito bom mesmo. Comentei 10 de 10. Não, oh, valeu. Cara, 10 de 10 assinaria. Assinaria. Sensacional. E é só podcast que tem aqui no Baixo Frente Soco, Lapso? Pior que é, né, cara? É só podcast. Acho que só tem podcast. Não, você pode nos encontrar pelo Eu Gosto de Jogos, @baixofrentesoco.com. Nós estamos no Facebook, no facebook.com/baixofrentesoco. No facebook.com/groups/baixofrentesoco. No twitch.tv/baixofrentesoco. A gente podia usar o YouTube agora, né? Que tem esse negócio de streaming lá. Tem, né? Tem. Nós estamos no youtube.com/baixofrentesoco e nós estamos no Twitter. E geralmente quando é atualizado o Twitter é porque ou vem do Facebook ou porque eu postei sem querer e era pra postar na minha conta. Mas tem lá o twitter.com/baixofrentesoco. Tem as buscas do Google, assim, então. Sim, cara. Temos nosso orkut.com/community_interrogação-3605-7620.aspx. Nós estamos no myspace.com. Não, sério. No Orkut, o nome da comunidade é Eu Gosto de Jogos. Se você gosta de jogos também, faça parte aqui da nossa comunidade. Cara, com certeza teria sido o nome da nossa comunidade. Eu me lembro que eu tive uma comunidade chamada a comunidade Death Note Brasil. Era eu e um truta aí. A gente depois passou pros Black Slack, só... Não. Só era truta. fosse, se eu tivesse um Death Note, eu matava geral. Isso é nome de comunidade do Orkut. Eu matava mil. Isso, cabrão. Mas Death Note virou modinha, a gente largou a comunidade, tava fora de iniciar. E nós estamos também no MySpace, LinkedIn, Kazai, Muli, nós estamos no Manga Fox também. Napster, o mangá do Baixo Frente Soco, o anime, tá no Crunchyroll agora, próxima temporada, Baixo Frente Soco The Animation, e essa parada aí. Você pode contratar os serviços de consultoria em TI do Ninja Inimigo, o Senhor Eternidade pra fazer o áudio e a arte do seu jogo, o Kiliano pra fazer um, sei lá, um passaporte falso, ele é de governador Valadares, né? Sim. Tem vendo canecas de eu amo o governador Valadares também. Opa! Ele já saiu no jornal de governador Valadares, na primeira página, inclusive. Ah, tá guardado aqui, cara. Tá guardado aí, toda a verdade. Você pode contratar o Ilapso pra ser professor universitário aí na sua universidade, pra dar aula aí na área de TI também. Contrata mesmo que eu tô dando pra traduzir anime também. Ou pra traduzir anime também, inclusive breve, talvez uma parada nova aí, rolando. E aula particular pra filha gatinha, não rola, não? Aula particular pra? Filha gatinha. Pra filha gatinha? Ah, pra filha gatinha, achava que era fuder. Pode ser, cara, mas assim, pessoa que nem viu o Tetra, é foda, né? Mó choque de geração, cara. Não, mas tá vendo o Tetra agora no dólar, amigo. Tetra! Mas é isso aí. E a Mini Boss lá em studiominiboss.com. É isso aí. Então, abraço e até semana que vem, que não é mais um mesinho de mais sei lá o que tem. É Disco Ninja, foda-se. A gente, outubro, vai gravar, sei lá, sobre a alta do dólar, pode ser? Caraca. Sobre como a alta do dólar afeta o mercado, né, nacional de jogos. Como fazer para comprar jogos com dólar a R$4. Jogos estão sendo prensados no Brasil, mas será que, enfim, o aumento do dólar, porque os preços da logística... Meu Deus, até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado, Santo e Amora. Pô, vocês são fantásticos. E... Não, obrigado a você. Pô. Obrigada mesmo pelo convite, adorei. Cara, e espero que vocês voltem outras vezes aí pra gente... A gente quer muito conversar de modo geral, fazer uma mesão redondo, sinistro. Eu queria, na verdade, mas isso demanda tempo. Caralho. Mas, vai ficar legal se rolar. E espero poder falar com vocês nisso. Então tá bom, gente. Pô, pessoal, obrigado mesmo, cara. Vocês... Ah, obrigado a vocês. São fera. E acho que vou lá jogar Dota. Tchau. Vai. Eu tô aqui. Vou no Monte Base do Metal Gear. Tá bom. Falou, gente. Falou, pessoal. Obrigado. Falou. Até mais. Falou. Eu sou o único que vou trabalhar de bobina hidráulica depois do podcast aqui. Caralho, bobina hidráulica. E é ruim. Eu tô com a pia entupida, cara. Eu comprei desentupida. Cara, talvez eu tenha que lavar prato. Conta. Round 2! Aí o próximo já fez a cagada de não mandar o nome. Porra, não, mandar... não mandou nome, nem sobrenome, nem porra nenhuma. Porra, escolhe aí, Dago. Eu tô velho pra isso, cara. Tem, porra, 28 anos já. Deixa eu ver. Já que você diz que tem 26 anos, mora com os pais, é formado em artes, gosta de jogos e é fudido, você será o fudido 26 vezes. Porra, que merda, Dago. Já foi melhor nisso, hein? Ah, mas bota alguma coisa tipo assim, hipster. Hipster? É artes, né? É, arte é hipster. Hipster viado, não. O hipster com 26 buracos no cu, pronto. Porra, não, tá muito ofensivo, Dai, não é assim que faz. Hipster... Caralho. Hipster, pronto, acabou. Você é um hipster. Você é um hipster. Olá, pessoal do BFS, meu nome é Hipster. Você paga 18 conto pra tomar café no Starbucks. Sim. Meu nome é Hipster Mendigo, pronto. Hipster Mendigo. Meu nome é Hipster Mendigo, tenho 26 anos, moro com os pais. Ele é mendigo que mora com os pais? Os pais também estão pobres, tem que sustentar ele. Tá bom, tá certo. Formado em artes, gosto de jogos e de fazer jogos. Todos nós, fera, todos nós. É. Fudido fazendo mestrado sem bolsa e tentando emplacar um sucesso Android com uma galera. Todos nós, fera. Nossa senhora. Adorei o último... Pô, mendigo fazendo mestrado aqui, porra, agora sim. É um país, né? Que país deles? Esse é Dilma. Adorei o último cast e já que o mês está sendo super informativo, me senti na obrigação de fazer algumas ressalvas sobre o software Multimídia Fusion. Sei lá que porra é essa, mas vamos lá. Utilizo o programa... É o programa velho que o Danilo da Joy Mesh usou pra fazer o Oniken e o pode crer. Utilizo esse programa há alguns anos e apesar de não recomendar para o iniciante, considero ele bem sólido e confiável quando se trata de jogos 2D. Alguns problemas citados, como a necessidade de criar um frame por fase e repetir o código... Ah, repetir o código é de merda também, né? São resolvidos com a criação de um editor de níveis, coisa bem fácil de fazer quando você saca de INI e strings. Ah, deve ser todo mundo saca de INI e strings. Cara, tu é artista, tu manja pra caralho de código pra quem é artista, hein, fera? Aham. Uh-huh. Junto com a questão de animação colisores, que apesar de dar uma certa dor de cabeça, pode ser resolvido com extensões adicionais que você encontra na comunidade. Até aí tudo pode, né? Apesar de ser... eles falaram também no programa passado que o que mantém essa porra desse Multimedia Fusion vivo é a comunidade criando coisa pra ele. Pois é. Apesar de ser um programa velho, a comunidade está super ativa e sempre me ajudou em todos os problemas. E desde a versão 2.0 existem ports pra Flash, Android e iOS muito fácil de utilizar. É de graça essa porra? Que o Mauro pergunte. Dai. Eu acho que é. Interessante. A versão 2.0. Ah, não, acho que tem como comprar uma licença fodinha, mas não é nem um pouco caro. Entendi. A versão 2.5 da Steam adicionou muitas melhorias, como por exemplo a Engine 2 The Box Physics embutida, que permite criar jogos como Angry Birds para Flash e Android com muita facilidade, com física de core e colisão rotacionada para inúmeros objetos. Nossa, para dar parece bem completinha mesmo. É, até agora tá, mas é um programa velho, né? Fazer o quê? Tem coisa meio fácil meio que faz, jurássico de fácil. Mexer, mas... Sim. Mas se ele tem todo esse poder, enfim. Fora isso, existem duas extensões muito úteis, como Lace Wing Object, que permite criar servidores para jogatinas online entre diversos jogadores, caralho, me perdi, de forma bem estável, enviando binários pelo sistema TCP UDP. Inclusive, nossa, pra minha tese de mestrado, estou rodando um jogo que obtém dados de partidas e envia para o servidor para criar no TXT. Tudo feito no MMF2 e rodando em Flash. Nossa, que mestrado de filho da puta. Enfim. O mestrado? Que artes que é essa que você tava fazendo o joguinho? É arte de filho da puta. Uma certa lógica de programação prévia é recomendada. Jura? Não, sério? Eu mesmo aprendi lógica de programação na marra pra lidar com o programa. Tô vendo e tu fez um bom trabalho aí, fera. É. Mas no momento eu considero o software mais recomendado pra lançar jogos em Android, por exemplo, e jogos 2D em geral. Os pontos mais a favor que pesam pra mim é a facilidade que se tem de criar e manejar editores, trabalhar os valores e criar comunicações online. Atualmente está sendo vendido na Steam como ClickTeam Fusion 2.5 por R$170, mesmo de valor de seus exporters, que não sei o que significa, mas enfim. Apesar de que a implementação de propagandas para jogos em Android só é possível na versão dev por mais de R$550. Ai, ai! Porra! Pode parecer caro, é, mas um jogo de Android razoável pode te dar um retorno disso em um mês. Ah, me ensina, cara, por favor. Porra! E comparado aos 250 mensais do Unity Pro, está saindo bem em conta. Fica a dica pra galera. Me ensina depois. Ah, tá, eu sei quem que é esse menino. Ah, e só pra dar uma dica pra vocês, eu não sei se já acabou essa porra. Acho que hoje é o último dia e hoje não é mais o último dia, porque hoje já é amanhã, porque esse podcast só sai na sexta-feira. Mas... Ah, então não adianta, que não tem por que falar, mas de qualquer forma, agora que eu já comecei, eu vou terminar. Que tava rolando um Humble Bundle que você comprava o Game Maker com... podendo exportar pra Android por $12. É, já só. Com uma porrada de licença, né? É, com uma porrada de licença por $12, então você que tá ouvindo isso, se fudeu, porque já acabou. Né? Mas enfim. Você não comprou antes, que eu lembro que teve gente que deu dica lá no grupo. Teve. Então e eu acho que eu sei quem é esse menino agora, que é o menino que anda junto com o Jean Renault Casual e com o Léo Sanches. Ah, é o Thiago Ladislau, sei lá, como assim? É um trem assim. É o cara que faz jogo junto com eles, ou seja... Ah, tô ligado. Tô ligado. Os dois trabalhar, né? Tô ligado. E por falar no Jean Renault Casual, é ele o próximo. Jean Renault Ocasional. É, ocasional, casual ou profissional. Fala, suas piranhas, aqui é o Jean Renault Casual ou profissional. Tô mandando esse e-mail porque eu quero que o senhor da eternidade se sinta amado, porque é terninho. Eu te amo, meu chuchu. Que obrigado, porra de... amor. Obrigado. Que porra de intimidade é essa? Viu? É um motivo nobre, entendeu? Ao invés de querer ver sangue. É. Mas também deve querer, né? É, com certeza. Todo mundo quer. É. Dizer pra vocês que pra mim esse retorno do programa tá sendo o auge do podcast também, porque essa merda, porra, está muito boa. Uau. E particularmente curti muito essa sequência da independência como um retardado que tenta fazer parte de uma equipe de game developers ou developers, como a gente costuma dizer. Developers. Ou fazedores de diversão. Eu pus muita coisa em perspectiva. Sinceramente, até me bateu uma bad vibe, uma onda má forte. A galera da Double Dash entrou no FRJ comigo um ano antes. Eu tava na Jen, na mesma sala que eles, enquanto eles faziam Stella. E porra, tô aqui, sem um jogo lançado. Cara, afasta as bad vibes, entendeu? E continua lutando. E para de chorar. Vai pra que frente. Chorar é coisa de comunista, entendeu? É, foca, vai pra frente, mete o pé. Tirando um projeto de divulgação científica na FRJ que deu muito pro tropeço e fingimos que não aconteceu quando dá. 6 anos de projetos dropados, isso que somos a equipe sem tivemos 2 artistas e 2 programadores. Devíamos ser os privilegiados para começar. Sem dúvida. Sem vontade, isso não sai, não. Pois é. Mas é foda, ambição, inexperiência e falta de foco fodem a gente. Cara, pelo menos você sabe qual é a merda. É, então, sabe qual é o problema. Você tem que resolver. Inexperiência, porra, isso é a coisa mais fácil de resolver, porque é só você tentar que isso aqui você resolve. Uhum. É, agora, falta de foco e ambição é um problema, e se você sabe que tá rolando, é só corta fora. É. Sem contar o já levantado, nada acontece com a faculdade, porque ela come teu espírito. É. Todo período de férias, eu começava os gráficos por um jogo, e toda volta às aulas, eu parava ele e ele morria. Meu programador louco por dinheiro deve me odiar por isso até. Aliás, ele deve estar mandando um e-mail fervoroso sobre o amor dele pelo Multimedia Fusion e como vocês ofenderam a esposa da waifu de programação dele. Já mandou, aí foi o de cima. Ele literalmente fez isso. Exatamente. Enfim, é isso. Um e-mail de elogios, abraço, toca de experiências relacionado ao tema, mas que na real era só uma declaração de amor ao Senhor da Eternidade. Tudo é, na verdade, uma declaração de amor ao Senhor da Eternidade. Adeus e obrigado pelo cast. De nada, fera, de nada. Agora, caralho, como é que era o nome desse filho da puta? Dadinho, é isso? É, agora ele quer ser chamado de Dadinho. Dadinho é um caralho, mas enfim. É. O Zé Pequeno. O Zé Pequeno. O pequeno Zé. O Zé Pequeno, de 22 anos, estudante de engenharia da computação no Cefet de Minas Gerais. Ah lá, o cara saiu do teu trem aí, fera. Não, ele é de Coronel Fabriciano, um pouquinho longe daqui. Ah, tudo é mesma merda, pô. Vai dar pra ir a pé. Mas enfim. Ah, tá. Pô, seja macho. Bom dia. Ah, vou de 690 quilômetros, viado. Ah, vai fundo. Bom dia, Baixo Frente Socadores. Gostaria, por meio deste e-mail, parabenizá-los pela regularidade ultimamente. Porra, você não pode parabenizar alguém pela regularidade, mas quer dizer, você pode sim, muito obrigado. Você pode, obrigado. Fico feliz que o podcast não morreu, eu também. Também gostaria de parabenizá-los pelas boas entrevistas dos últimos podcasts. Gostaria apenas de deixar uma sugestão de entrevista com mais um desenvolvedor brasileiro, Felipe Ribeiro Daniel Luz. Caralho, esse filho da puta. Ele é responsável pelo desenvolvimento do Spark the Electric Jester. Nunca ouvi falar. Faísca, o bufão elétrico. Genial essa tua tradução aí, fera. O jogo se assemelha um pouco com os jogos de Sonic de Mega Drive, mas com sua própria personalidade. Recentemente ele fez um pequeno Kickstarter para levantar fundos para finalizar a trilha sonora e efeitos de áudio, já que o jogo mesmo já estava em fase de polimento, inclusive tinha até uma demo. Achei o jogo muito legal, mas com pouca repercussão da mídia especializada brasileira, então acho que vale a pena vocês tentarem conversar com o cara. Segue alguns links. Vamos seguir alguns links, seu Deternidade? Por favor, coloque na lista. Coloque eu não vou colocar porra nenhuma. Mentira, eu coloco. Eu vou mandar pro Ilato aí. Mande para o caderninho de 10. Mas, de qualquer forma, é interessante esse cara. Depois eu vou dar uma olhada aí. E se o jogo dele realmente de fato for bom, por favor, façam sua doação do Kickstarter, entendeu? Doem pra todos, doem tudo. Né, se ainda estiver rolando. Sim. Espero ter contribuído um pouco. Abraço, Sapinho. Um pouco você contribuiu, fera. Um pouco você sempre contribui, né? Não tem como. Ajudou. Principalmente os da outra pessoa, que é um lance bem altruísta. Né? Ou não, ou é mentira dele. Ele é sócio, tá ligado? Não, tô zoando. Ih, será? Mas, não, deve ser amigo dele, mas enfim. Deve ser brother do cara. Eu também não ligo, não. Tem que ajudar os brother mesmo. Tá os certo. Amigos, tudo. O próximo é: olá, fétidos e queridos podercasteiros boladásticos. Nossa senhora. Eu sou o plebeu, que bom que você reconhece. Super viciado em RPG de mesa. Escrevo pro blog Dragão Banguela no Copalã. E depois de escutar em sequência o podcast de RPG, percebi que são os melhores que tem do assunto. Pois além de ter. Ele não ouviu de tormenta. Pois é, graças a Deus. Pois além de ser bem maior do que a maioria, o tom despretensioso me faz fã. Aliás, isso que me fez ficar fã do Dragão Banguela e eu escrever pra ele. Tá bom, a gente vai olhar o site. Você conseguiu vender essa ideia. Queria ressaltar nos pontos. O mercado de RPG não está estagnado e 90 não foi a melhor época do RPG, e sim agora. Duvido. Eu duvido. Eu também duvido, mas vai fundo. Na época que a Devir era o monstro que ela era, nunca tivemos tantas editoras, que eu não conheço nenhuma, e tantos lançamentos de grandes jogos no Brasil. Me diga três. Cara, de repente tá tendo a gente que não tá ligado aí, cara. Pode ser. Eu sei que aquela porra de Tormenta vive lançando mais merda. Não, mas eu tenho brother no meio e nenhum deles fala nada sobre isso. A não ser que eles também estejam com a venda de não comum. Lançamento de grandes jogos no Brasil, se ele tá querendo dizer de tradução, eu sei que recentemente traduziram Legend of Five Rings e agora traduziram o como é que é? 13º caralho, sei lá, porra assim. Não, Five Rings eu vi. Não comprei porque tava. É 13º alguma coisa, 13º Guerreiro? Não, isso é filme. Não, 13º Guerreiro é aquele filme ruim do Bandeira. É 13º alguma porra que tá lançando aqui no Brasil agora também. 13º, foda-se. Meu favorito hoje é o Fat Fate, não sei, e o Fai, sua versão resumida. Fate, sei lá. Sem nunca contar que falar. Temos. Não, eu também não. Sem contar que temos duas categorias: o RPG gameista, gremista. E matemático, onde os resultados dependem muito de regra, tabela e dado. E temos os RPGs narrativistas. Narrativistas. Eu sou esse onde as regras. Onde as regras existem de forma mais soft e estimula a criatividade de usar recursos narrados pelo jogador na hora de escrever as ações e criar o personagem, e não depender de talentos e vantagens comprados de forma tão matemática. Ou seja, ele cagou no GURPS agora, né? Basicamente. Na verdade, você pode ser um pouco de dois. Você pode fazer tudo direitinho, bonitinho, matematicamente, seguir as regras, tudo de boa. Existe aqui. Ser carregado pela narrativa. Você só não pode chegar, pegar a porra do Moffitt e falar, vou pegar aqui isso aqui, tudo que é roubado. E foda-se. Fazer um personagem cagado que tem tudo bom. Aí você não pode. do né? fodão. Tipo, vai ser um personagem anão, albino. Sim. E com duas mãos só. Esquerdas. É, no GURPS é assim. Você faz um personagem que só tem um braço, não tem nenhuma perna, anda numa cadeira de rodas. Mas então se você dá um tiro, ele mata. É, ele anda no skateão. Ser mestre é um prazer diferente de jogar e não um sacrifício. Conheço gente que... Depende da pessoa. Tem gente que gosta de mestrar, tem gente que não gosta de mestrar. É, o Baeri adora mestrar, pelo que parece. Sim. Já organizei o evento de RPG Dungeon Carioca e percebi que não só entre os que conhecia, mas nos eventos, tem muita gente que prefere narrar a jogar, como é o meu caso. É aquele... Narrar! É aquele... O cara que tem... Como é que chama? Obsessão por controle, gosta de mestrar. É, o cara é control freak, né? Exatamente. Narrar também ajuda a ensinar mais o RPG para outras pessoas. E é legal que todo jogador aprenda a narrar, mesmo que em jogos mais simples. Concordo. É, isso eu também acho. Aconselho sempre o Callisto e o Might Blade, pra quem quiser começar a narrar. Esse cara tem um conhecimento de RPG opcional que é... Ambos são lançamento nacional e gratuitos. Might Blade existe o livro físico por 20 pratas e o Callisto tem só 4 páginas. Caralho! É. Isso que é um sistema sucinto de RPG, né, cara? Aham. Você precisa... Não, tudo que você precisa tá lá em 4 páginas. É. E ainda é muito. Vai sair versão com 2. Eu vou lançar um sistema de RPG com 1 página, que é tipo assim, meu irmão, vai fundo. Mestra aí. Foda-se. Escolhe teu mundo, escolhe tua porra e mestra. Vamos chamar de Foda-Quest. Foda-Quest, exatamente. Bem, passou mais podcast de RPG de mesa. Tá nos planos. Ficaram fodas. PS, adoraria narrar pra essa galera aí se vocês toparem. Pelo que eu vi, acho que você já conseguiu um certo rebanho de RPG online ali no grupo do Baixo Frente Soul. Parabéns pelo retorno. Muito obrigado. Caralho. O Peralta. Não, eu vou deixar passar. Tá. Deixa passar porque ele é das antigas. Fala, galera do Tá Sendo. Aqui é o Peralta dando meu parecer sobre o cast com a Joy Mesh. Ninguém quer saber sua opinião não, fera. Tô zoando. Como sempre, o cast tava sensacional. Como sempre, tu forçou, fera. Isso tu nem ouviu de tormento, mas enfim. Eu acho muito maneiro ver a visão de alguém grande na indústria de jogos indies. E devo dizer que é a grande, e pelo que a gente discutiu, é tipo pagar 2 aluguéis, né? Mas enfim. É, no máximo. E devo dizer que fiquei um pouco espantado em ouvir eles falando que faz pouquíssimo tempo que eles começaram a poder pagar as contas apenas fazendo jogos. Mesmo sendo uma das maiores empresas de jogos PR hoje em dia. Ou pelo menos com jogos já lançados com maior relevância para o mercado. É, isso é meio mamilo, né? Porque deve ter uma porrada de empresa que trabalha só com advergame e jogo pra celular e o caralho que deve ganhar dinheiro, que deve se sustentar de boa há um tempo. Tipo aqueles caras que fizeram aquele jogo de Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball pra celular? Aqueles nacionais? Eu não sei que porra é, mas provavelmente. É, esses caras com certeza já pagam as contas pra celular. É, tem uma porrada de empresa. Tem a Octagon Games, tem aquelas porras de... Uhum. Qual é aquela merda que fez o Horizon Chase agora? Horizon Chase não foi a Minibot? Não, mas com A. Ah, foda-se, não me lembro. Claro, não esperava que eles já tivessem o próprio jato particular, mas também não achei que a vida estivesse tão difícil. Mesmo pra quem fez um jogo com tanta importância como foi o Anakin. É, cara, a vida é dura. Já acho que nego é rico, mas nego só se fode. Talvez eu estivesse com a visão um pouco distorcida sobre isso. É, vou apostar que sim. Agora vai uma... Você não tá lá dentro? Agora vai uma confusão com o Clube da Vergonha. Eu ainda não comprei nenhum Odalus e nem o Anakin. Tudo bem, cara, só vai lá e compra agora, tá de boa. Ah, o Odalus eu ganhei pra poder fazer o programa. Ah, eu ganhei. Eu ganhei de presente de Natal do Arara. Pra ser sincero, eu ganhei os dois de graça pra... Um pra fazer o programa, o outro foi só porque eu ganhei mesmo. Eu ganhei só presente de Natal do Arara. O Anakin... Eu tô no Twitter. O Anakin depois eu comprei. Quem não tem o Anakin ainda? O Anakin depois eu comprei no Steam depois de tempo. Beleza, é o que eu gosto de dizer. Seja amigo do Arara. O Arara dá joguinhos no Steam de Natal. A gente foi escroto. A gente podia ter comprado um tipo, todos os podcasts que a gente fez da Independência, a gente podia ter comprado um jogo da galera e sorteado, né? Ah, a gente nada. Tava planejando ganhar a chave pra poder fazer isso, mas... É, ou nem isso, tudo deu certo. Nem tudo deu certo, né? Mas enfim, eu acho que o Odalus... O Odalus eu acho que vai dar, hein? Não é prometendo nada não, mas eu acho que o Odalus vai dar. Enfim, depois a gente dá um jeito. Apesar de ambos estarem em minha wishlist da Steam. Eu sei, podem me xingar à vontade, mas pretendo corrigir o meu erro logo. Então vai, filha da puta. Cris é o caralho. Cris FDP é o caralho, porque, porra, essa merda custa o quê? R$5? Me fode. Talvez menos. Eu acho que eu vi outro dia um pacote que tinha os dois jogos, era R$20, sei lá. Para de ser. É, isso aí, um pacotão que põe os dois. É. E no mais, espero muito sucesso pra equipe de Mesh. Eu também. Que eu o próximo jogo renda o seu primeiro jato particular. Concordo. E depois me dá um emprego também. Porra. Até porque as musiquinhas do jogo, eles muito, muito. Mais ou menos, mas enfim. Eu quero roteirizar jogo pra eles. Eu quero beber com esses caras. Eu quero beber, eu quero me encaixaçar todo, foda-se. Meu parabéns e obrigado por trazerem tantos olhos ao mercado brasileiro, junto com outras produtoras independentes de jogos. Espero que o mundo comece a olhar para os outros produtores aqui logo e ver que temos muita coisa fodástica pra mostrar a eles. De fato. No mais, nada mais. Um grande beijo em vossas nádegas direitas. Pô, que preconceito é esse que minha nádega esquerda, Bruno? Essas eu prefiro minha nádega esquerda, que ela é mais peluda. Deixa eu ver o próximo. O próximo é curtinho. Salve, salve, sou o K12X, aqui é o Ivozin. E que vem parabenizados, já errou um, tá por um excelente hoje. Programa sobre a Joy Mesha do Insta Classic brasileiro, o da Luz, chamado Escuro. A gente fez essa piada no programa. Que merda de piada. É muito. Importante perguntar, quando veremos o surgimento da Baixa Frente Foda-se Games? Com seus já comentados, Garis vs Zumbis e Science Sentai Fujikendia. Os caras não sabem nem o nome do jogo, toma no cu. Tem que agilizar essa parada aí. Estão sendo ultrapassados por outros concorrentes que só possuem mídia. Ué, e daí se a mídia é merda? É, a mídia... Mas mídia não é tudo. Vocês têm o coração e é isso que importa. No mais, um beijo nesse coração gelado de cada um e até a próxima. Você vê como é que é a criação do caboclo quando ele cita ursinhos carinhosos, né? É verdade. Nossa senhora. É verdade. Mas de fato, cara, a gente tá fazendo um jogo aí colaborativo que a gente não tá fazendo. Que o Elapso chegou e lançou. Faz um jogo aí do ciclista Petralha aí. Pretalha. Eu já ia falar Pretalha. É, aí nego começou, já tem desenho lá, já tem música, já tem o caralho. Daqui a pouco a gente faz essa merda de verdade. É, daqui a pouco ele sai e nós não levantamos um dedo. Enfim, esse é o último? Esse é o último. É o do viado do Léo? É. Ah, cara, vamos dar um nickname bem, bem viado, Léo, cara. Bom, aí eu sei que conhece o cara, por mim. Porra, cara. Ah, ele é carteiro. Ele é carteiro que ele é... Caralho, como assim ele é carteiro? Ele é o mestre da entreguinha, cara. É, a gente chama ele de carteiro. Entreguinha! Então, fala mais... Ele é o Zé Postal. Ele é o Zé Postal. Fala mais pra isso, meu nome é Zé Postal. E sou um 20 e um membro ocasional do grupo do Facebook do BFS. Eu já vi que é casual, é casual o cara, não é hardcore, mas enfim. Mas durante as noites de lua cheia, também sou desenvolvedor de jogos independente. Todos nós, fera, todos nós. Uhum. E no caso, estou com o meu primeiro projeto grande, o In Extremis. No Greenlight agora. No Greenlight. Ah, está no Greenlight? Depois de quase 3 anos de desenvolvimento. É muito filha da puta mesmo. Olha lá. Vi que esse mês vocês estão fazendo um especial de independência. Que inclusive já acabou, mas tudo bem. E acho que meu joguinho pode ser da hora pra ser tema de um programa desse. Bom. É aquela parada, eu falei com o Ilapso, aí o Ilapso, vamos fazer. Mas enfim, se o Ilapso ficar de merda, a gente dá um jeito, entendeu? Tem que ajudar os brother. A gente faz, sei lá, uma vez por mês, a gente faz uma merda com o desenvolvedor indie aqui do Brasil, porque tem pra caralho. Tem, não vai faltar. Ou então, sei, a gente faz um episódio especial, aí a gente lança na quarta-feira, a gente fica cagado, entendeu? Com certeza alguém vai baixar. Sem música. Mas a gente dá um jeito nessa merda, fica tranquilo. O jogo está quase na etapa do final do desenvolvimento e tá bastante completinho, com mais de 10 fases e 10 armas. E agora eu tenho investido mais na parte de melhorar os visuais. Vocês podem baixar nesse link. Olha só, deu até link, a gente pode jogar de graça, viu, galera? Enfim, eu não sei se ele quer, mas eu vou... Se ele planejou isso. Não sei se ele planejou isso, mas eu vou botar esse link também lá e foda-se. Pra vocês quiserem jogar e ele que se foda. Enfim. Aí, mas se vocês jogarem, vocês ouvintes filhos da puta, vocês pelo menos deem feedback pro cara. É, sem dúvida. E é um jogo de shoot'em up insano, daqueles de viado, tipo aquela merda de Karuga, tá ligado? Não é isso? Ah, então é Bullet Karuga, aquelas porra de Bullet Hell doente. Ixi, só que o moleque é insano, então é pra deixar cheio de coisa insana o negócio. Mas enfim, os controles são bastante simples e são todos explicados em game. O jogo aceita gamepad também, no caso, inclusive, melhor de jogar com gamepad, como quase todo jogo, né? Qualquer dúvida a respeito, só me dá um toque. Beleza. Um toque retal. Valeu mesmo, Zé Postal. Grande Zé Postal. Grande Zé Postal. Mestre e senhor da entreguinha. Puta que pariu. Entreguinha é muito bom. Enfim, senhoras e senhores, vocês ouviram aqui. Por favor, semana que vem, continuem mandando e-mails. Continuem dando esse feedback bacana pra nós de que nosso trabalho está sendo feito. Semana que vem ninguém vai apanhar com tudo, mas de qualquer forma a gente... A promessa já foi feita. Alguém vai tomar um murro nas costas, o nome dele é Loop Infinito. De fato. Isso é uma promessa minha. Pelo menos aliás, eu não vou nem dar um soco em pé, não. Posso perguntar uma coisa, Odag? Por que tanto ódio desse cara? Do Luke? Não, não é ódio, cara. É porque, tipo, na primeira noite que eu conheci o cara, que foi depois de um baixo frente soco, tava eu e a extinta Tanguinha tomando um goró num boteco ali na São Espanha, e o cara veio e sentou, né? Aí que assim, eu tava lá no baixo frente pizza e tal, deixa eu sentar aí, deixa eu beber. Aí bebeu e conversou, e depois veio mais gente, beber e conversar, e quem foi saindo foi pagando. Justo. Normal, né? Pelo que conseguiu. E aí o Black saiu sem pagar. Não, calma. Aí esse moleque sumiu falando que a namorada tava tava ali num outro boteco perto, que ali na Sanspen é cheio, né? Uhum. É pra todo lado. Fala, porra, é um boteco até meio chique, tinha dois andares. Aí passou quase uma hora e eu já medianamente alcoolizado. Normal. Aí eu olhei pros caras da tanguinha e falei, porra, o moleque passou a perna na gente, brother. Bebeu pra caralho aqui e saiu fora. Que filha da puta que é. Aí eu levantei e falei, porra, onde é que é o tal do boteco, será? Ah, não. Aí tinha uma menina junto com a gente, ela disse que tinha ouvido o nome do boteco, a gente foi até lá, eu e o Pombo. Aí nós caçamos o boteco de cima a baixo e não tinha ninguém que parecia o menino. Eu não tava tão bêbado assim, eu ainda conseguia reconhecer fisionomias. E a gente desceu e foi voltando pro nosso boteco, tipo, puto, né? Filha da puta. Piado. Foi mesmo, puta que eu pariu. Chegamos lá, o moleque tava na mesa. Tinha voltado, pô, a gente achou que vocês não iam voltar. Eu, ah! Você achou que a gente não ia voltar, é isso mesmo? Filho de puta. Aí desde então eu falei, porra, eu devia ter te dado um couro aquela noite. Muito. E aí até o Imperiano outro dia falou, né, você devia ter batido mesmo, que agora esse filho da puta é amigo de todo mundo aí. O Imperiano é outro também, o Imperiano é aquele que traz a puta. Distribui porrada, né, foda-se. O Imperiano é outro que só sabe distribuir ruína pros outros aí, só sabe trazer a ruína. Ele é aquele jipim dele lá com o protetor de roda do Zeldinha. Mas enfim, essa porra dessa gravação de e-mail já tá longa pra caralho, foda-se. Manda então acabou. Manda todo mundo se fuder aí pro inferno, Satanás. Vamos, que o pariu. Elementos químicos. Vamos dar uma nadada ali no ácido sulfúrico dos bão. E-mail semana que vem, por favor. Continuem gostando da gente. E até semana que vem. É. Depois dos e-mails, não, mentira. A gente é os e-mails. A gente é o Ximenes. We are Ximenes. Somos todos Ximenes, hashtag.